Saudações, terráqueos e amigos do meu beat. Estamos de volta para mais uma Sala da Justiça. Hoje com o nosso episódio 70. E a gente está aqui para falar sobre Vingadores Ultimato, que fechou uma saga de 22 filmes que tem contornos épicos e contornos trágicos, e que é um filme que é difícil você terminar com o olho seco. E para falar sobre esse filme, a gente tem aqui a presença de dois convidados muito especiais. Primeiro, a Rach Asakawa, a Pris. Tudo bom, Rach? Obrigado por voltar para nossa Sala da Justiça. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você se sinta em casa aqui, como a Capitã Marvel se sente lá na sede dos Avengers, não querendo comparar a gente com os Avengers, né? Já me senti, olha, muito querida agora com essa recepção calorosa. Falou de capitã, já tô, ó, felicíssima. Porque você é poderosa. Tá todo mundo fazendo ventinho com o martelo. Exatamente. E nós temos também aqui a presença do meu querido amigo Pablo Peixoto. Sim, o Pablo do Quatro Coisas tá de volta aqui na Sala da Justiça. Tudo bom, Pablo? Tudo bem? Qual foi a primeira vez que eu estive? Cara, eu acho que você já esteve na Sala da Justiça, cara. Só demorou 69 episódios pra ser chamado. Cara, olha aí, cara. Olha que se eu achar que você participou, que vai passar por maluco, hein, cara. Você tem certeza que você quer manter essa sua afirmação? Mas eu vou logo. Tá aqui, meus amigos. Sala da Justiça número 39 com Pablo Peixoto e Sérgio VDS. É verdade. Então, meu amigo, participou assim, tá? Seu maluco. Tá bom. Então, é um prazer estar mais uma vez aqui no Salada. Muito legal estar de volta. Muito obrigado pelo convite. Se sinta em casa, pode comer o que você quiser aqui, com a verdura que você quiser aqui da salada. A casa é tua. E nós temos também, cara, o resto do júri aqui da Sala da Justiça. O resto é a senhora, a sua mãe. E deu até briga pra ver quem participava do programa, mas nós estamos aqui com a presença. Primeiro eu vou citar o Gilson aqui, que ele não aparece faz tempo aqui na sala, né? Tudo bom, Gilson? Seja muito bem-vindo. Rapaz, faz mais de um ano, hein? O último cast que eu participei foi do Pantera Negra. É, cara. Pra terminar o nosso júri aqui muito especial, nós temos a presença do Cardoso. Tudo bem, Carlos? É. Tudo bem, Ronaldo? Fala, galera. E finalmente a gente viu uma batalha épica no nível mega saga de quadrinhos e não aquela coisa deprimente e sem conteúdo que foi Batalha de Heróis do Guerra Civil. Não. Porque não tinha elenco, né, cara? Cara, aquela cena do aeroporto é tosca, mas na época todo mundo gostou, né? Não, ela não é tosca. Ela é ótima dentro do que ela se propõe. Só que pô, na época ninguém imaginava que alguém levaria pro cinema uma batalha épica nível Jack Kirby. Pois é. Eles fizeram uma versão cinema da abertura dos anos 90 dos desenhos X-Men. É basicamente isso. Exatamente. Pois é, verdade. A gente botou bastante participação porque, né, a gente tem que homenagear um filme dessa grandeza com várias pessoas, porque afinal de contas, o que não falta é ator, né, e player, né, dentro desse filme. Exatamente. Antes da gente se alongar muito nos detalhes do filme, eu queria avisar que esse podcast vai estar repleto de spoilers, vários spoilers de Vingadores Ultimato. Se você não tiver assistido, pare de ouvir esse podcast imediatamente, tudo bem? Vamos lá. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Cara, o que vocês acharam pra começar do filme, assim? Eu queria que cada um dissesse, assim, porque a gente sempre fala isso no final, vamos falar no começo hoje pra ficar um pouquinho diferente. Ah, eu acho que faltou uma maior discussão sobre a condição humana e principalmente uma preocupação maior com as minorias. Aonde estavam os palestinos entre os que foram apagados pelo Thanos? É lá no primeiro Homem de Ferro. É, os afegãos. Os afegãos, né? Olha, eu acho que eu sou obrigado a concordar com o crítico da e foi o filme mais chato do ano. Podia ter chamado ele pra participar, porque, né, era importante ter uma visão, assim, de um cara tão aberto pro... Não era. Não era, não. Deixa pra lá. Um cara que nunca viu filme de quadrinhos no cinema antes, né? Isso é do nível daquele... que fez uma matéria que ele foi num filme 3D sem óculos pra relatar como é que foi a situação. E depois ele contou, disso. Não, porque eu fiquei com dor de cabeça, não consegui ver nada. É sério, existe essa matéria, podem procurar. Pra falar a verdade, eu vi um defeito nesse filme, se é que a gente pode chamar assim. Foi curto. É, o defeito dele é esse, cara. Ele é curto demais pras ambições dele. Ele é curto demais pra fechar um arco de 21 filmes. Então, eu acho que ele podia ser tranquilamente dividido em dois filmes, tranquilamente. Eu ficava feliz. Tem muito personagem ali que a gente... Fazer um penúltimo. Pois é. Tem muito personagem ali que a gente só vê de passagem e dá vontade de que eles apareçam mais e participem mais. Então, o único defeito do filme é esse. O filme chega a ser ambicioso demais, assim. Assim, Nick, eu entendo, concordo, mas ao mesmo tempo não fiquei tão incomodada porque essa é uma conclusão dos, vamos dizer assim, os heróis originais do MCU. E os novatos, vamos dizer assim, né, bem entre aspas, que não tiveram tanto tempo, que não apareceram tanto, são todos agora que serão os principais da fase 4. Então, vamos dizer assim, eles vão ter ainda bastante tempo de destaque, bastante tempo de desenvolvimento, um monte de coisa. É. Então, eles focaram, claro, né, no, na versão tríade aí do MCU, que é Capitão, o Iron Man e a Viúva. É verdade. Desses três, principalmente. E o Thor, ainda assim, ele ficou num meio termo de ser um principal, de ter ainda novas aparições e tudo. Então, não fiquei muito incomodada, porque esses são os três principais, assim, né? É a jornada deles, é o fim da jornada deles. Isso. Perfeito. Os novatos, principalmente a Capitã Marvel, que chegou um filme atrás, ela é a criatura mais poderosa do MCU. Isso ficou claro no filme de novo. Ela foi super importante, só que ela não foi um Deus Ex Machina que chegou e resolveu tudo. Teve espaço para todo mundo, ela foi fundamental, mas ela não foi decisiva. Porque o grande espaço dela vai vir depois, ela tem todo o universo para dominar daqui em diante. Até porque eles colocaram, né, uma função adicional. Ela já estava ocupada, né, cuidando desse universo faz tempo. Mas ela é muito roubada, você não pode ter ela no filme inteiro. A escala de poder da Capitã Marvel é completamente além de todos os outros heróis. Então ela é basicamente um Game Shark. Se você tiver ela disponível... Mas é... Pra quem não lembra, Game Shark era aquela parada que você usava em alguns videogames antigos, que você colocava códigos de vida infinita, energia infinita. É basicamente isso. Ah, eu achei que fosse aquele do clipe da Katy Perry. Também. Vem na minha cabeça, não. Baby Shark. Nossa, cara. O tipo de coisa que você não pode ter disponível a batalha toda, porque senão é muito roubado, cara. Quando o Thanos estava sentando a porrada em todo mundo com os canhões em terra, de repente os canhões apontam pra cima, não foi por pouca merda. É. Ela destruiu a Santuário 2 assim... como se não fosse nada. Gente, ele dando uma cabeçada nela e ela assim, nem tchum, aquilo eu urrava no cinema, foi maravilhoso. Sim. O que eu acho que ela aparece? Ela aparece aquele, falou em videogame aí, parece aquele especial que o personagem entra na tela, destrói tudo e vai embora. Pior que é exatamente isso que ela faz no filme, isso, cara. Ah, o especial de nível 3, né? É, especial. Três barrinhas ali, é isso. Aparece o Gandalf também, ela aparece e fala assim, gente, o problema é esse, eu vou ali... e já volto. É, o Gandalf da hora. 2 horas depois ela volta, tipo assim, resolvido. Ué, gente, ela mesmo fala no filme dela, né, com o Nick Fury, "Didn't want to steal your thunder". Então é isso que ela faz nesse... Boa. Pois é. Ela já pegou experiência nisso. Vou ali rapidão e já volto. Demora 2 horas pra ela. Tanto que ela poderia ter voado pra cima e depois descido, mas ela preferiu ir baixinho, em linha reta, pra todo mundo poder defender ela quando ela tentou levar a luva até a van. E fez o que ela faz de melhor, que é furar uma nave inteira de fora a fora, né? É. Nossa, isso foi bonito, né? 2-0. Se ela furar mais uma nave, ela pede música no Fantástico. Olha, Nick, você falou do que a gente achou. Eu tenho assim, uma oportunidade que é ter do meu lado o público que não é o que não seria o foco principal do filme, que é minha esposa, que ela não conhece nada de história em quadrinho, né? Quando ela me acompanha nessas aventuras cinematográficas, né, eu vejo mais ou menos nela o que o público comum veria. Tá. Pra você ter uma ideia, ela dormiu durante Rogue One. Caraca. Eu devo dizer que é uma prova de amor enorme vocês estarem casados. E ela... É do nível da ex de um amigo meu, que levou anos pra convencer ela pra assistir Guerra nas Estrelas. Ela assistiu. A conclusão dela foi toda essa confusão por causa de uma bolota. Então, mas ela conseguiu acompanhar todos os filmes da Marvel, ela conseguiu se divertir, ela assiste aqui em casa quando eu compro o Blu-ray, então eu acho que todo esse universo Marvel, eles tiveram essa grande sacada de conseguir também pegar a pessoa que não é o público-alvo daqueles filmes. Com certeza. Ela não funciona como a gente. Pois é. Um exemplo muito clássico que eu vi disso foi no final do primeiro filme dos Vingadores, quando o Thanos aparece, 99% do cinema, que porra é essa? Quem é esse cara? E eu tava dando volta, cara, eu queria sair dando pirueta dentro do cinema. Quando tem para o urso do pica-pau, né? É, cara, eu fiquei igual o urso do pica-pau. Então é bem isso o que é o espectador comum do universo, o que é a gente que leu as histórias em quadrinhos e que conhece todas essas tramas. Pegando do primeiro filme da Guerra Infinita, eu acho que foi um filme de 2 horas e 20 minutos, né, de conclusão. Sabe aquele 5 minutos final do filme de ação onde quebra o pau e resolve tudo? Foi um filme de 2 horas e meia só disso. Uhum. Ele foi um prenda-me se for capaz, basicamente, né? Sim, contando sim. Toda hora passando a perna nos Vingadores, pegando uma joia e sumindo. Pegando outra joia e sumindo. Deixando os caras com cara de tacho pra trás. Mas eu gosto disso. Eu gosto de filmes onde as coisas dão errada. Mas é legal. O formato do Guerra Infinita, nesse molde, ficou muito legal. Eu achei a conclusão espetacular, cara. Espetacular. Eu tô vibrando até agora. Eu vou assistir de novo. Semana que vem já vou lá ver de novo pra ver mais detalhes. Pois é, acho que é um filme que você precisa ver de novo pra poder digerir, né? Eu tenho certeza, cara. O respeito que eles tiveram com o personagem do Capitão nos dois filmes é uma coisa assim que eu fiquei muito, muito emocionado, cara. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu gosto muito do personagem. Eu sei que muita gente aí dos leitores novos de quadrinho acha meio piegas aquela coisa do patriotismo, de fazer a coisa certa. É que hoje em dia vestir a bandeira dos Estados Unidos não pega bem, sabe? É, mas como eu sou um mega fã, o meu principal personagem só em quadrinhos é o Superman, é o Super-Homem, eu acho que o Capitão, ele se enquadra muito naquela vibe do personagem. Pra mim, ele é o principal ali. Eu acho que o filme é ali dele, de outros personagens também, mas... É, isso que eu ia falar. O Capitão América, ele, nos quadrinhos, ele sempre foi, apesar de ser um herói que não tem superpoderes, que não tem superforça, que não voa... Oh, tem sim. Não, a força dele é no limite humano. Soro do super soldado não dá super força, dá força, coloca no humano máximo, tipo 100%. O limite da humanidade, né? Exato, entendeu? No pico da humanidade. Ele é um humano com todos os atributos no máximo. É, a viúva também é mais ou menos isso, né? Ela não deixa de ser tão foda por causa disso, né, cara? Mas o Capitão, ele é um herói nos quadrinhos que sempre foi um líder nato e aquele que todo mundo, quando fala... para e escuta. É, no MCU também. Nem todos os filmes aconteceram isso. Nesse sim. Nesse eles conseguiram finalmente colocar o Capitão como o cara que chama os caras pra frente, o cara que comanda um exército de mais de 200 heróis contra um vilão e todo mundo para e ouve o cara. Mas eu acho que ele sempre tentou mandar, entendeu? Que nos outros filmes a galera não tava escutando muito. Guerra Civil, pois é. Porque tinha um Homem de Ferro batendo cabeça. Olha, mas no primeiro filme dos Vingadores, eles só deram certo a partir do momento que eles começaram a ouvir o Capitão. Tanto que o Stark olha pra ele quando o exército alienígena chega e fala: Capitão, e aí, o que, que a gente faz? Aí ele deu aquele monte de ordem e todo mundo seguiu. Inclusive os policiais. Ele conseguiu fazer a polícia de Nova York e seguir ordem. O Capitão América, ele funciona como se fosse nos Vingadores, como se fosse o Batman. Todo mundo tem que se emburrecer, tem que ser incompetente pra ele poder subir. Eu não acho, cara. Então, tanto é que tem uma história que é interessante, que a vampira vai roubando os poderes de todos os Vingadores. Ah, foi quando a vampira surgiu. Só consegue derrotar os Vingadores mesmo quando ela pega as memórias e lembranças do Capitão América. Porque ele conhece todas as identidades secretas, ele conhece todas as fraquezas, ele conhece o estilo de luta, ele conhece as estratégias. Então, ela sabe tudo do que os Vingadores podem fazer. Então, aí você vê a importância do Capitão América. Mas ele não faz isso por maldade, diferente do Batman, que tem um plano pra neutralizar todo mundo, entendeu? Ah, sim, não. Torre de Babel, versão 58. Só pra deixar claro pros leitores, quer dizer, ouvintes, o Batman também tem um plano contra ele mesmo. Caso ele se torne... rebelde, malvado, vá pro lado negro. É. Ele tem um plano contra isso. Plano pra tudo. O Batman é foda. E o plano dele é a Liga da Justiça. Exatamente. O que eu digo é que ele precisa emburrecer todo o resto da Liga pro Batman poder ter alguma utilidade, sabe? Como detetive, como... Ah, mas convenhamos, o Clark não é tão inteligente assim, né? Mas é o Dutch Love mais rápido que eu já vi. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Cara, vamos voltar aqui pra Avengers. Uma coisa que a gente, né, pode falar aqui de cara é que esse filme, mais do que um filme de heróis até, ele é um filme de viagens no tempo, né, cara? Isso é muito legal, porque ele honra Back to the Future, De Volta pro Futuro, tantos outros filmes clássicos. Inclusive, ele cita vários deles dentro do filme. Eu fiquei surpresa do Rhodes falar. Eu nunca tinha me tocado que o Rhodes era fanboy de filme, assim, nerdão nesse ponto, assim. Né, cara? Porque ele nunca soltou nenhum uma dessas. Ele enganou direitinho. Aí fica ele e o Scott. Eu nunca tinha me tocado que o Rhodes tinha personalidade antes disso. Antes desse filme. Eu acho que ele foi meio apagado nos outros filmes. Ele tinha uma fala. Ele já começou como outro ator, né? De repente que entrou. Até isso também. Eu tive uma certa dificuldade com o segundo ator. Eu esqueci o nome dele, perdão. Don Cheadle. Porque eu achava o primeiro igualzinho. O personagem mesmo do War Machine. E aí quando mudou pra esse... Gente, mas não tem nada a ver. Os dois não tem absolutamente nada um a ver com o outro, né? Impressionante. É. O original era o Terrence Howard. Isso, isso. Teve uma questão de salário, ele tinha um salário alto. É. E aí na hora da renovação ele deu uma forçada. Ele queria mais e a Marvel... Não. A Marvel naquele momento ainda tava naquele momento de engatinhando ainda, né? Então... Acho que essa é a personalidade mais sarcástica, cínica do Máquina de Combate. Ele começa a aparecer quando eles estão chegando em Wakanda, né? Que ele fala pro Banner, o que eu faço? É um rei? Ah, você ajoelha. Aí ele vai, né? Exatamente. Muito bom. Isso é muito bom. Acho que é ali que começa essa história. Acho que antes eu não lembro dele ter nenhuma sacada dessa. Ele é sempre aquele cara do deixa disso do Tony Stark, né? Exatamente. É. Ele era segurança do Stark nos quadrinhos originalmente, né? Depois que ele era militar, ele fazia segurança do Homem de Ferro. Depois, quando o Homem de Ferro, digamos assim, se afundou na bebida, ele que assumiu o traje. É, ele foi importante, né? Pô, com certeza. É. Mas vamos voltar aqui pro Endgame. É, a gente tem naquele prólogo, né? O que a gente... Eles mostram o que acontece com o Gavião, com o Clint Barton, né, cara? Que é uma coisa bem trágica ali. Você já começa o filme sentindo de novo aquela dor lá da Guerra Infinita, né? De todo mundo tá perdido, assim. O cara perde a família inteira. É. Extrema tragédia. Todo mundo desaparecer, menos ele. Pois é. Exatamente, pô. Era um cara que tinha a família como alicerce dele, de repente todo mundo morre e ele fica pra trás? Porra! Você entende o que ele vira depois? Por que ele vira depois? Na boa, cara. O Clint, ele é o cara mais fudido ao longo de todo o MCU, cara. Na boa. No primeiro filme, transformam ele num vilão, né, cara? Num minion lá do Loki. Vai se ferrar. Aí depois, porra, ele em Guerra Infinita, ele nem aparece. Então, é sacanagem, sacanagem. No Ultron, ele até faz piada contando pra Feiticeiro Escarlate que ele tá enfrentando um monte de robôs assassinos com arco e flecha. A Sivira fala, eu sou o Clint. E o outro cara fala assim, Dani, se não interessa, não quero nem saber. Não, convenhamos, ele passou o arco inteiro com um alvo nas costas. É, porque é... Pois é. Ele era basicamente o soldado no filme de guerra que alguém mandou, vai você na frente fazer o reconhecimento. É, ele era o camisa vermelha de Star Trek. Ele era o camisa vermelha, totalmente. Ele era basicamente um red shirt negro, piloto, que colou a foto da família no painel do caça. Desconstruíram o Clint no decorrer dos filmes, porque o histórico tanto dele quanto da Natasha, eles eram assassinos extremamente bem treinados e assim, eles mataram muita gente nas missões e tudo. E o que é a redenção do Clint é exatamente a família dele. Então, quando ele perde a família, ele volta exatamente à estaca zero do que ele era, né? Então, eu achei bem interessante o comparativo entre ele e a viúva, porque a viúva descobriu a família dela nos Vingadores. Uhum. Yeah. E ele tinha a família dele, né? Então ela perde parte da família. Uhum. E ela consegue se segurar ali, tanto que tem a cena dela com o capitão, do todo mundo tem que superar, mas a gente não. E ele dá a louca total, assim, volta pior ainda, assassino do que ele era antes. Então eu achei essa diferença entre eles e a maneira como cada um reagiu a sua própria dor, eu achei isso bem legal nos dois, assim, porque não tinha muito. Ele nunca tinha encontrado propósito pra vida dele. Cara. Dos jogadores todos. Ele nunca tinha encontrado o equilíbrio na vida, né? E ele perde isso. Isso aí. E o que eu achei muito legal também foi que é uma coisa rara em cinema. É você ter dois personagens atraentes, que trabalham juntos e que não se pegam. Não tem tensão sexual entre os dois. Eles são amigos, eles são, sei lá, mais que amigos, mega parceiros. Um confia a vida no outro. É, são irmãos, é. Mas não tem aquela coisa, vai rolar, agora eles se pegam, agora não sei o quê. Não, não tem isso. Você vê que... Só se eles se odiassem, que ia ter isso. A filha dele ia ser chamada Natasha, se fosse menina. Pois é. A Natasha, na verdade, ela banca a amiga curiosa do capitão no Soldado Invernal. E depois ela se enrabicha com o Banner. Uhum. Ah, mas eu achei tão forçada a parte dela com o Banner. Tipo, tão forçada. Muito forçada. Muito. Eu achei meio que sem propósito no Era de Ultron. Mas ela usou a própria história pessoal dela pra tentar equilibrar o Banner que já tava fudido na vida. É. E nesse filme, você não vê o relacionamento dos dois, mas sabe que teve alguma coisa por causa daquela indiretinha que ela joga pro Banner no restaurante. Sim, mas sabe o que eu fico? A única função da Widow naquele momento é ser apaziguadora de Hulks. E cara, ela era fucking Natasha Romanoff, sabe? É, pois é, cara. Ela foi reduzida àquilo. É. Aquela terapia dela, porque eu acho que ela virou a psicóloga barra psiquiatra do Bender. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, ela devia estar lá no front. Pois é. Sabe? Ele é o psiquiatra dela. É, né? Eu acho o seguinte, ela encontra nele, ela visualiza nele o que ela é. Assim, cara que tem medo do monstro interno. Eu acho que no Tron ela brigou bastante sozinha. Ela não dependeu do Banner, ela não usava o Banner como muleta. Não, em todos os filmes ela senta porrada, isso é inegável. Ela nunca teve socorro, Hulk me ajuda. Inclusive, tem aquela cena ótima que eles estão num clima super lindo dele se revelando pra ela. Ela fala, nossa, isso é muito legal. Eu adoro você, mas eu não preciso de você agora, eu preciso do outro cara. E ela dá um empurrão e joga o Banner num abismo. É, muito bom isso, é verdade. Pois é. Isso aí é muito bom. Só pra eu ilustrar um negócio, é legal que o Ultimato, ele soube trabalhar bem com aquele negócio de quebra de expectativa. A primeira expectativa que todo mundo tinha foi a de quem veio do Capitã Marvel. É. Né? Porque todo mundo falou, a Capitã Marvel vai ferrar com o Thanos, ela vai resolver tudo sozinha, não sei, isso, aquilo, outro. Realmente, ela ajuda a ferrar o Thanos nos primeiros 15 minutos. Sim. Mas eu não tinha a impressão de eu sair absurdamente louca, hypada, desesperada do filme da Capitã Marvel. E eu tinha plena consciência de que, assim, ela ia dar trabalho pro Thanos, mas ela não ia resolver o Thanos porque não é o arco dela. Pois é. Mas você não é espectadora normal. Exato. É porque a gente sabe. A gente que consome o quadrinho. O marketing do pós-filme da Capitã Marvel foi totalmente esse. É, gente ligada ao filme falando que ela era a personagem mais forte da MCU. Gente falando que o Thanos tava fudido agora, que ia comer o cu do Thanos, que blá blá blá. Acho que só perdeu o Homem-Formiga no rabo do Thanos. Mas as expectativas eram que ela resolvesse a parada. E a gente que vê o filme, que entende mais um pouquinho, que entende os personagens, a gente sabe que isso aí ia acabar com o filme, né? Você não coloca o personagem ultra poderoso pra resolver tudo. Pois é. Sim. Exato, a gente sabia que era balela. O que a gente não sabia era como que a história do filme seria resolvida, porque eles mantiveram um plot a sete chaves e todo mundo foi pro cinema sem saber de nada. Se você decupar, assim, todas as aparições da Capitã no filme, você vai ver que se não tivesse especificamente a Capitã, todo mundo tava morto. Tony tava morto. Depois, quando eles vão fazer a revanche contra o Thanos pra ver, né, matar, assim, a teoria de conseguir pegar as joias de volta, se não tivesse ela, isso não acontecia. Se ainda assim, depois lá na frente, quando tem aquela chuva de raios, se ela não aparecesse, todo mundo tava morto. Então, o negócio é, a Capitã é uma personagem extremamente importante, ela é extremamente chave. Se ela não tivesse ali, não tinha esse final. Só que a maneira como eles lidaram com isso é, ela não precisava que os holofotes estivessem nela. Ela faz tudo. E aqui, o Thanos vai se sentir o gostosão, dar uma cabeçadona nela, igual fez com o Thor, fez com o Homem de Ferro, fez com o Capitã. Aquilo foi lindo! Aquilo foi lindo! Pois é, muito bom. E aí ela chega, pá, assim, tipo, cara, você nem mexeu na minha franja, sabe? Tipo, ela fez, tipo, isso é o melhor que você pode fazer? Meu amigo, sua cabeçada não tirou nem o meu laque, sabe? Então... Pois é. O que só comprova, a criatura mais poderosa do universo Marvel cinematográfico é o cabeleireiro da Capitã Marvel. Pois é. É, cara. Santo laque, cara. Então, e a Capitã Marvel acaba forçando o Thanos a quebrar uma própria regra dele. Porque a partir do momento em que ele tem todas as joias, ele define que ele vai usar todas as seis juntas. Só que como ele não consegue derrubar a Capitã Marvel, o que ele faz? Ele puxa a joia do poder pro esquerdo e dá um porradão nela. Pois é, mas vamos voltar lá pro começo, que a gente tá no final. Vamos voltar pro começo, gente. Vamos lá. Show menos Pulp Fiction. Bom, no começo você tá esperando aquela batalha feroz contra o Thanos, já é, todo mundo entra no cinema esperando isso. A gente obviamente sabia que não ia acontecer, mas o público geral tava esperando aquela batalha feroz que não acontece, porque... Não, acontece, todo mundo... Acontece, eles matam o Thanos. Não, sim, pois é, mas aí... E aí todo mundo que esperava aquilo levanta e vai embora do cinema. Pois é, podia até ter botado aquele final fake ali, que nem tem no Vice, né, cara? Olha, esse começo, logo no começo, quando o Thor arranca a cabeça dele, cara, eu senti um anticlímax no cinema. Eu vi as pessoas. É, tipo, como assim? What? Teve bastante gente. Mas todo mundo fez isso. Todo mundo ficou, como assim? Eu achei aquela cena sensacional, porque o cara ficou remoendo durante um mês da vida dele o aim for the head, aim for the head, aim for the head, né? O mire na cabeça. É? Exatamente. E aí, não sei, eu acho que aquela parte do filme anterior me ficou tão fresco na memória, né? Do Thor, sabendo que, cara, eu falei, né? Todo mundo morreu porque eu não mirei na cabeça do cara. E quando ele fez isso, e aí ele ainda falou... Nossa, mirei na cabeça. Aí fiquei assim, that's my boy, sabe? E aí depois, ok, isso fez um total de zero diferenças no plot, mas foi muito bonito de ver, muito obrigada, estou agradecida. Eu fui uma fã servida. Ele teve o Blood Satisfying, né? É, o jeito Thor de ser, aquilo seria o closure dele, né? É. Quer dizer, eles tiveram o seu momento de vingança como bons vingadores, né? Todo mundo teve, inclusive o pessoal que queria que a Capitã Marvel chegasse, chutasse bundas e acabasse com tudo, que foi o que ela fez. É, pois é. Ela simplesmente entrou porta fora e escacetou o Thanos. O pessoal só ficou depois pra finalizar. Pois é. Que era o que todo mundo que achava que ela iria resolver tudo esperava. Ela propôs, né? Até quem não esperava adorou, que foi bonito pra caramba. O que o povo não esperava é como que ia concluir a história, né? Que, tipo, ele destruiu as joias, não tem mais joia, ele venceu. Pronto. Exatamente, o que ele queria era aquilo. Aquele começo é muito bonito, né? Lembra um pouco o Gladiador, né, cara? Tá o Thanos ali curtindo a aposentadoria dele, né, cara? A gente vê a armadura dele ali com um espantalho. É muito foda. Ele foi tirado direto dos quadrinhos. É. Pois é, ficou muito lindo, cara. Uma coisa importante pra gente falar, que depois vamos voltar nesse assunto, é que ele não apaga as joias da existência, né? Ele reduz as joias a átomos. Destrói elas. Ele tritura. Então existem as joias. Elas só estão espalhadas como átomos pela galáxia. Olha, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas que não são os fãs de quadrinho, né? É que as joias do infinito no cinema são infinitamente menos poderosas que nos quadrinhos. Pois é. É. Por exemplo, no final do filme passado, quando a Feiticeira Escarlate destrói a joia do Visão, como assim uma joia do infinito que explode não leva o planeta junto? Né? Ela só dá aquele zoom ali no meio das árvores de Wakanda. Era a joia da mente, podia dar um derrame cerebral em cadeia. É, o próprio fato do Thanos brigar com a galera, tendo a joia do poder, e mesmo assim eles ainda conseguirem dar alguns golpes nele, né? Aquela coisa toda mostra que não tem nada a ver com as joias do infinito dos quadrinhos, porque não dá nem pro cheiro os Vingadores. É uma parada mais a joia que teve no videogame da Capcom, né? Que era o Marvel Super Heroes, que era exatamente a história das joias, e era um jogo de combate corpo a corpo, né? Era um Street Fighter. E era um jogo muito bonito, inclusive, que a partir daí foi X-Men vs Street Fighter e tudo. E era... Eu senti uma relação ali, mais ou menos, em como as joias agem e o poder que elas têm, né? É uma coisa muito mais... É um poder menor, como vocês falaram, né? Ali não vai explodir planetas, mas vai causar um estrago bem grande dentro de um planeta. Ah, muito mais. O cubo cósmico, quando apareceu no Capitão América, quando eu vi aquilo, eu falei, fodeu. O cubo cósmico original, ele tinha o poder de moldar a realidade da maneira que o portador queria. Mas eu não acho que seja uma coisa ruim. Não, não é ruim. Não é ruim. Visto, né? É diferente, né? Eu acho até mais interessante porque você consegue fazer, assim, degraus de evolução. Você já não pega uma coisa super overpower. Por exemplo, eu morro de medo de que eles já soquem o Galactus logo de cara. Porque eu acho que as coisas tomam uma proporção absurda, que chega a ser até de certa forma sem graça você pensar que um cara come um planeta e você é uma pessoa que na verdade é um micróbio ali dentro. Ah, mas você tem medo de uma nuvem, querido? Aqui a Fox a gente pensa que nunca existiu. É igual o Exterminador do Futuro 3. Não existiu. Então, cara, o Fox não existiu. Exatamente. Passa uma borracha nisso. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Quando a gente volta pra Terra, passam 5 anos, cara, e o mundo fica muito, muito esquisito, né, cara, depois desses 5 anos, porque... 5 anos de tristeza absoluta. Calma, mas o mandato presidencial agora não são só 4 anos. Pois é. Mas, cara, o mundo tem que encarar uma versão bizarra do Leftovers, né, cara, no qual, tipo, metade da população sumiu. Aí, a partir daí, a gente vê o Capitão América, né, ajudando as outras pessoas, né, cara, e inclusive aí a gente tem a participação... tem uma ponta aí do Joe Russo, né, do diretor do filme, como um personagem gay ali que conta a história dele naquele grupo de terapia. E a gente vê como as pessoas estão lidando com essa dor da separação, né? Inclusive os Avengers, como a Pri estava falando agora, a gente vê a viúva tomar essa posição de liderança dos Avengers, né? De ver como é que cada um tá fazendo tal. E tal. Pode falar Vingadores, Nick, a gente entende. Eu gosto mais de falar Avengers, mas não se incomode com isso. E e a gente vê, cara, como é que as pessoas estão lidando com aquilo. A maneira mais cool, a terapia mais interessante é a do Clint, né, cara? Que larga o arco e flecha e se transforma no Ronin, né, cara? Então, e essa parte dele eu até pensei, caraca, mano, começou um filme da DC, não é possível. Tudo dark agora. Foi muito foda aquela cena lá no Japão, cara. Achei muito maneiro. Eu fiquei assim, meu Deus, eles vão fazer Wolverine no Japão na versão certa. Dava pra fazer um filme ali só do Ronin tranquilo, ou uma série, né? Que talvez role até. Eu só acho uma pena deles terem desperdiçado o que o Ronin manda pro saco no filme do... Nossa, aquele cara é muito bom, esse cara que fez Westworld, né? E vários outros filmes. Pois é. Hiroyuki Sanada é o cara do Lost também. O cara tá aí um tempão já. É o japonês mais acima aqui. Mas é japonês mesmo? Porque me explicaram que o Ang Lee é muito americano, então os filmes dele, mesmo feitos na China, não conta. Não conta como filme chinês, tipo Tigre e o Dragão. Ah, tá. O Kurosawa não conta como filme japonês, porque é muito americano. Porra, cara. Gente, que mundo eu tô vivendo. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. A gente percebe, cara, que o Homem-Formiga e a Vespa acabou sendo um dos filmes mais fundamentais do MCU, né, cara? Porque, afinal de contas, é ele que abre, entendeu? Todo o caminho pra resolução. Na verdade, quem salvou o universo é o rato. Vamos combinar que o Doutor Estranho, entendeu, viu 14 milhões de possibilidades e a única possibilidade que, entendeu, o rato passava em cima ali naquele momento era essa, cara. É bem provável pois isso. Pois é, exatamente. Ele viu todas as possibilidades e essa era a única possibilidade de ele derrotar o Thanos. Era o rato. Era o rato, cara. O que só comprova que Douglas Adams estava certo. Mas aí, a partir daí, o filme vira o que eles chamam de Time Heist, né? Que a gente pode chamar de, sei lá, uma aventura no tempo, assim. Eles... Assalto no tempo. Um assalto no tempo, obrigado. Como é que eles vão conseguir salvar, né, as outras pessoas? Mas aí a gente tem um complicador, né? Que o Tony Stark, né, cara, que quase morreu no combate lá contra Thanos, ele, tipo, criou uma... Ele tem uma filha com a Pepper, então ele tá num outro momento da vida dele. Ele não tá afim mais de ter arriscar tudo aquilo que ele conquistou, aquela paz. Quando apareceu a menininha, eu pensei, fudeu, porque ele nunca vai querer reescrever o presente e apagar a filha dele da existência, né? Jamais, pois é. Aquela parte ali eu falei, caraca, que conflito, maravilhoso. Apesar de tudo, Tony tá sendo Tony, porque o universo inteiro perdeu alguém nesse meio tempo. Ele ganhou. Sim. E ele não quer abrir mão do que ele ganhou em detrimento do universo inteiro. Certo ele. Pois é, cara. Gente, coitada da Pepper, deixa a Pepper ser feliz uma vez na vida. Mas você tem que notar que o que fez ele mudar não foi o universo inteiro, mas aquele arrependimento que ele tem em relação ao Peter Parker. Pois é. Que no fundo também é uma coisa egoísta, porque é um sentimento dele, não é um bem maior, né? Falou, pô, mano, eu me sinto culpado que eu levei o moleque pra aquele rolo e ele se deu mal. É, eu acho que não é só isso. Ele não se sente só culpado, ele sente, tipo, a falta dos amigos também, né, cara? Ele se sente culpado há muito tempo, gente, desde a Guerra Civil. Também, com certeza. Se bem que ele, nesse filme, ele defende bem a posição dele. Não, ele já fez essa transição do egoísta pro cara mais aberto lá atrás. Ele já fez essa transição, né? Sim. Ele já tem muito mais consciência do que o Steve Rogers nessa altura aí. É, no filme teve um momento, né, de Steve Rogers contra Tony Stark que eu falei, putz, cara, vai começar tudo de novo, porque, não, a gente devia ter botado as defesas orbitais, começar a briga toda. Aí passou rápido, resolveram rápido. Então, aí depois desse pequeno momento de angústia dele, onde ele decide, vou dar uma ajuda pra galera, ele cria a viagem no tempo entre o jantar e o café da noite. Porque é Tony Stark. É uma coisa louca, então, né? Então, por isso que, né? Olha que não é o personagem mais inteligente do MCU. Não, cara, e nesse momento eles falam, putz, quem que a gente conhece que é tão inteligente quanto o Tony Stark? Shuri. Né? Tá Shuri, exatamente, só que ela sumiu também no final do outro filme, né? É, ela aparece logo de cara. É capaz dela ainda chegar e falar assim, mas você nunca pensou nessa teoria antes? Qual que é o seu problema? E aí eles pensam, putz, vamos chamar o Bruce Banner, então, pra ver o que a gente consegue fazer aqui. Só que ele resolveu virar o Hulk, né, cara? E aí entra num momento O Doutor Verde. É o Dr. Green, cara, que apareceu uns tempos atrás nos quadrinhos. É o Hulk com a mente do Banner. Puta que pariu. Isso aí, cara, a minha primeira impressão é que ficou muito idiota, né? Aquele negócio fazendo selfie, né, com fãs e tal. Mas depois ele pegou o ritmo do filme. É, porque tem que ter um alívio cômico, né? É que o Banner Warner, gente, eles pegaram uma coisa muito interessante que eu achei, que a personalidade dos atores bate muito com os personagens. Então, enquanto os atores se transformavam nos personagens, os personagens se transformaram nos atores, né? Vide, principalmente o Thor. Sim. E é muito engraçado, alguns amigos meus que trabalham com o cinema nos Estados Unidos falando, nossa, quando o Chris Evans fala Son of a Bitch, me doeu a alma, porque o Chris Evans não fala desse jeito. É, o Capitão América não fala desse jeito. Então, o Capitão não fala e o ator não fala. E aí, o Dr. Hulk é o Mark Ruffalo total, assim. Sim. Então, ele é fofo e ele é simpático e ele é bacana com todo mundo. Então, aquilo transpareceu. Uh-huh. Eu achei que isso bateu muito bem também nessa questão da despedida dos atores. É. Então, tem os personagens e tem muito carinho e amor e contribuição dos atores ali dentro. Uh-huh. Então, nossa, o Hulk não me incomodou dessa forma, porque eu vi ele ali sendo simpaticão, tirando a selfie, brincando e tal. Eu falei assim, nossa, é o Ruffalo total, e eu achei isso sensacional. Isso é legal. Ele virou um gigante gentil, né? É, pois é. É porque ele achou equilíbrio, né? Esse filme fala muito isso, ele achou equilíbrio entre o médico e o monstro. Uhum. Então ele tá em paz. Ele tá em paz com o que ele é, ele tá em paz. É uma coisa que o Banner nos quadrinhos nunca conseguiu. É verdade. Se o Banner nos quadrinhos fosse o Mark Ruffalo... O Banner nos quadrinhos sofre de transtorno de múltiplas personalidades, né, cara? Se fosse o Edward Norton, ele nunca ia achar esse equilíbrio. Não, cara. Não, definitivamente não. Eu não consigo não. imaginar, sinceramente, o Edward Norton. Inclusive, eu acho que o próprio Hulk não fez mais na batalha final... Porque ele não consegue mais ficar com raiva do jeito que ele ficava pois antigamente. É. É, não é mais o Hulk esmaga, inclusive, né? Inclusive, ele tentando imitar ele próprio é uma das melhores cenas do filme. Puta merda. Eu vou ser muito nervoso. Aquilo é maravilhoso. Muito bom. Eu vou ser muito bravo. Vira a moto assim, dá um soquinho no carro. Eu falei... Ele não consegue se soltar, velho. Mas ao menos ele conseguiu homenagear aquela cena do Guerras Secretas segurando o prédio inteiro. Sim. Verdade, é verdade. Aquilo ali tá no Secret Wars, né? Número 4. Exato. E no Guerras Secretas era também o Hulk com a mente do Banner. Era, verdade. Quando ele segurou a montanha. Ele segurou uma montanha inteira. Quando ele segurou a montanha, lembrei na hora dos quadrinhos. Falei assim, cara, isso aí é o Guerras Secretas. Maneiro. Isso foi muito legal. Então, você tem o Hulk medicado, e aí, quando eles começam a recrutar as pessoas, bom, beleza, quem tá faltando? Ah, tá faltando o Thor, vamos atrás do Thor. E aí... Cara, muito bom, cara. Você acha um outro ator que se transformou no personagem, né? Sim. Ou o personagem se transformou no ator. Então, ali, o Thor é realmente um nórdico, de ponta a ponta. Com a barba tosca, barrigudo, enchendo a pança de cerveja. A saliva que cristaliza no canto da barba. A solução de Asgard ter virado uma cidadezinha foi muito sensacional. Não, é o que sobrou pra os refugiados de Asgard, né, cara? Porque... Muito melhor do que dos quadrinhos, que eles viraram uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Porra, muito mais... É, estão em casa ali, né? Pois é. Só não conta pra ninguém que aquilo foi filmado na Escócia. Tá. Aquilo ali foi sensacional, não é nem pelo Thor... Ah, o Thor tá gordo, ruê, olha, essa é a piada. Pô, a grande graça é o Thor tá gordo por causa de todo o trauma. Sim. E todo aquele estresse emocional que ele passou por ele ter crescido sendo ouvido que ele era um deus nórdico, que ele era invencível e que o pai dele era o Allfather e que não sei o quê. E, de repente, o mundo dele ruiu. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu, literalmente, o mundo dele. Ele, metade da população... Os amigos dele, tomou porrada do Thanos e chega uma hora que, por mais que você tenha essa autoilusão de que você é o máximo, não dá mais pra segurar. E aí ele desabou. Pois é. É. Ele quebra. Não, ainda mais quando ele vai na cabeça do Thanos, o Rocket vira pra ele, que diabo você fez, cara? Agora, como é que a gente vai resolver essa merda? Mas não tinha mais o que resolver. É, mas ele fica se sentindo culpado, ele já se sentia culpado lá do Guerra Infinita, né? Então, ele não tinha mais o que fazer ali, o Thanos já tinha... Ah, mas a culpa dele, é, eu acho que é a da Guerra Infinita, o que ele fez ali era a maneira de se redimir, e aí ele fez o que ele achava que funcionaria e não deu nada. Não então... funcionou, pois é. Não é nem uma culpa extra, né? A culpa antiga... Com certeza. E o mais legal, aquilo não funcionaria com nenhum outro personagem. Vocês conseguem imaginar a Viúva Negra? Não, funciona com o Thor porque é a construção do personagem dele. Ele sempre foi... Quando você vê ele no primeiro filme, ele é aquele cara todo cheio de si, que acredita que é o máximo, eu sou incrível, eu faço, eu aconteço, tanto que ele é banido pra Terra pelo Odin por se achar que pode tudo. E não adianta muito porque ele chega num planeta com um monte de bunda mole, pois é. E ele ainda era o mais fodão entre aquele monte de bunda mole. É, não resolveu nada. Então, ele passou toda a história dele até a hora em que ele mata o Thanos, se achando o máximo. E aí ele chega e pensa, tudo isso que eu fiz não resolveu nada. Não, e Thor Ragnarok, ele já deixa de se achar o máximo, vai. Então, eu não fiz nada, não resolvi nada, não pude salvar ninguém. É. Então, ele quebra, ele simplesmente quebra. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Apesar dele tá gordinho, aquele negócio todo, ele não se importa com isso depois. Depois, quando ele vê que... Ele tá em depressão, né? Sim, mas depois, quando ele volta... desculpa pular um pouquinho na história aí, Nick, mas só pra fechar o conteúdo dele. Tá. Depois que ele tem o momento dele de ver a família dele, principalmente a mãe, ver que ele ainda é digno do Mjolnir, que era, vamos dizer assim, a estrutura principal dele, né? Ele conseguir se reconciliar, vamos dizer assim, com a perda da família e ver que ele ainda era digno, ele ficou mais, não diria mais de boa, mas o fato da maneira como ele estar daquela forma não o incomoda. E eu achei isso legal. Ele não fica, nossa, eu tô gordo. Nossa, as pessoas não vão gostar mais de mim. Não, não tem nada disso, momento algum. As pessoas se assustam com ele, ele tá tipo, foda-se, vou beber mais e é isso aí, sabe? Não, ele mergulhou naquela farra eterna dos Asgardianos depois das batalhas, né? Troca superpoder por dinheiro que funciona igolzinho. É. Se eu tivesse $1 bilhão na conta, eu também não teria a menor preocupação. Ele continua sendo o Big Lebowski, né, cara? Isso é muito bom. Big Lebowski total. Cara, é muito bom quando o Tony Stark chama ele de Big Lebowski, né? De tudo. Total. Aquele negócio da você tá gordo, mas eu sei, mas eu vou. Cara. Mas concordando com a Raquel, que ninguém vai saber quem é. A única menina do grupo hoje. Mas concordando, isso ficou muito legal e eu achei ótimo. Foi de quando ele ganhou de volta a confiança, e inclusive o superpoder do Mjolnir de trançar a barba dele. Sim, sim. Não perdeu a barriga. É verdade. É um filme que claramente não é gordofóbico. Exatamente. Você vê que o Vingadores é um filme altamente estético na questão de cabelo e barba, né? Primeiro é o super cabeleireiro da Capitã Marvel e agora é o Mjolnir que estiliza. Exatamente. Né? Uma barbershop viking aí, praticamente. É, mas só trançou também, porque continua sebado. O Mjolnir ajuda, não faz milagre mesmo. Exatamente. Tudo isso, né, dele não ter sido suficiente pra conseguir resolver, mesmo ele se achando. Mas também aquele fator de culpa daquele último momento, né, onde ele, quando ele chega no final do Guerra Infinita, ele enfia o machado no peito do Thanos, aí ele vai lá e empurra mais um pouco. Aquilo é claramente vingança, não é justiça. Tô ali pra me vingar. E por conta da vingança, né, daquele sentimento de vingança, é que tudo deu merda, né? Então, é mais uma culpa, né? É mais uma culpa que ele leva aí no meio de todo esse caldo psicológico que deve ser o trauma dele. Sim, mas, pô, voltando lá pro Assalto no Tempo, né, cara? Eles fazem essa homenagem a outros filmes do MCU, né, cara? Principalmente o primeiro, o Vingadores, mas... Também vários outros filmes também, Guardiões da Galáxia, né, cara? Aquela hora é muito foda, né, cara? Foi uma maneira inteligente que eles usaram pra revisitar todas as outras produções, né? Foi uma homenagem e ao mesmo tempo também funciona pra história, né, cara? Não tem nada gratuito ali, você... Antes da viagem no tempo que eles estavam discutindo lá aquelas questões do paradoxo, né? Ai, De Volta ao Futuro, falou mais algumas outras referências. Eles deram uma enrolada pra dizer, olha, a gente não vai ferrar com o tempo se a gente fizer isso. É uma outra perspectiva e tal. Mas mesmo assim, cara, quantos paradoxos eles criaram ali? Nenhum. Nenhum. Nenhum. Porque assim que porque essa forma que eles lidam com a viagem no tempo no filme é como a Marvel lida com viagem no tempo nos quadrinhos desde sempre. Quando você volta no tempo e você faz uma alteração no tempo, qualquer que seja ela, você não altera o futuro da sua linha do tempo, você cria outra linha do tempo. É, porque senão ia complicar demais. E é o que faz com De Volta pro Futuro. Pergunta, você cria ou ela sempre existiu como uma possibilidade e você só desloca de uma corda pra outra? Você desloca... Isso é explicado naquela mini do Hulk, Futuro Imperfeito. Ele diz que as linhas temporais existem, mas a partir do momento em que você volta no tempo e faz uma certa modificação, você torna aquela linha do tempo possível de acontecer. Mas você não anula... Você consegue voltar... Pra sua linha Sim, do tempo você depois. Você consegue voltar, mas você acaba criando uma conexão naquele ponto do tempo que você mudou com uma outra ou mais de uma linha do tempo. Então você, a sua linha do tempo original, ela não é apagada, ela não é alterada, que nem acontece no De Volta pro Futuro. Porque tudo, o Marty McFly fica indo e voltando no tempo, e tá sempre na mesma linha do tempo, com exceção daquele 1985 alternativo em que o Biff Tannen vira o Trump. É. Mas, que droga. Mas tirando... Esse é canônico. Sim, pois é, mas tirando essa linha do tempo, toda a linha do tempo de todas as outras alterações que o McFly faz, acontecem todas em uma única linha, e ele vai mudando e recriando a linha do tempo dele e remoldando, sempre na mesma linha. Na Marvel não, eles sempre trabalharam com isso nos quadrinhos, de que uma alteração no passado ou cria uma linha alternativa ou... faz uma conexão daquele ponto com uma outra linha alternativa, mas a sua linha original não muda. É, você tem que entender que antes de discutir viagem no tempo, é um conceito de multiverso, primeiro. É. Sim, claro. O De Volta ao Futuro só tem uma linha principal do tempo, né? Ele tem só uma linha que é mudada e atravessada e criada paralelas e tal. Um multiverso não, existem várias linhas, bilhões de oportunidades. Tanto é que a Marvel é a Terra 616, é isso? É, exatamente. Isso. Então. O universo dos quadrinhos... O MCU. O MCU é Terra 19.990, se não me engano. O 616 é o dos quadrinhos... O principal. Sim. Ok. Tá, não vamos tentar entender isso. É, isso é até abordado no Jornada nas Estrelas, Nova Geração, quando eles explicam que qualquer atitude que você toma, ou, por exemplo, acordar do lado direito ou do lado esquerdo da cama, cria um universo alternativo. E isso é basicamente a mesma coisa. Sim. No final da saga do Thanos, mais recente, Thanos em Infinity Revelation, ele, inclusive, quando Thanos tá negociando com aquele acima de todos os outros, ele fala, ele pergunta, então quer dizer que se eu decido tocar a ponta do meu nariz, tô criando uma realidade diferente das realidades em que eu não decido tocar a ponta do meu nariz? E aí aquele acima de todos os outros fala assim, exatamente. Você... Então, o que você faz no presente também cria realidades alternativas. Sempre teve uma realidade onde você toca o nariz e uma realidade onde você não toca o nariz. É. Então vamos colocar no contexto. Aquele Thanos que veio do passado, que ele morreu, não é o mesmo Thanos da linha do tempo que eles estão, que eles estão agora. Basicamente, os Vingadores, o plano dos Vingadores é o seguinte: nós vamos pegar essa outra realidade aqui, onde, sei lá, melancia não tem semente, mas é tudo igual. Vamos entrar lá, roubar as joias e sequestrar uns dois ou três pessoas pra arrumar a nossa, e foda-se eles. Eles só percebem que destruir uma outra realidade quando eles estão lá. Exatamente, né? Cara. E foda-se a outra realidade, cara. Pois é. O que acontece de quando o Hulk, quando o Banner encontra a anciã. Isso. Que ela explica pra ele que ele não pode tirar a joia naquele momento, porque ele vai foder com a linha de tempo dela. Ele conserta a dele, mas fode com a dela. Que é aí que o Banner responde. Nós podemos pegar a joia aqui e trazer de volta no mesmo ponto. Igualzinho. Porque do seu ponto de vista, ela nunca saiu. Exatamente. E só fazer uma pausa, gente. E que momento reencontrar a Tilda no filme, hein? Nossa. Nossa. Quando ela aparece ali, eu já fiquei... Ela é maneira. Cara, David Bowie. É, ela é maneira. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Bom... Eles fazem um monte de coisa lá. Finalmente a gente vê o Homem-Formiga tendo a sua função ali, que no caso é causar um infarto no Tony, né? Que era no Tony do passado, pra criar uma distração e eles roubarem a joia. Só que aí o que acontece é que o Loki tá lá também, né, cara? O Loki... Acontece que o Hulk dá um chilique no Monster! Exatamente, cara. Eles forçam o Hulk a descer a escada e ele dá um... Ele faz igual um Pokémon e deu um tackle attack no Tony quando ele tava fugindo com o Tesseract, né? Exatamente. A cena da escadaria do Hulk é exatamente a cena de Volta pro Futuro 2, quando o Marty McFly consegue o almanac e ele mesmo abre a porta e se nocauteia. Nossa, é verdade, cara. É exatamente aquela cena. Muito boa a homenagem, aliás, cara, porque, pô, Back to the Future é uma influência forte nesse filme, muito cara. Muito bom, cara. Tipo, e aí o Loki, que não se aguenta, parece que ele tem uma fixação terrível com o Tesseract, né? Pois é. Ele pega o cubo e... Puf. E a partir daí a gente tem a abertura pra série do Disney Plus, do Loki, que a gente já sabe que vai ter. A gente não sabe se vai ser isso ainda, mas aí... É a mesma pergunta agora que a gente pode se fazer também sobre o filme da Viúva Negra, mas vamos chegar lá. Pois é, o filme da Viúva Negra, vamos prequel, chegar. Prequel, tranquilo. Mas a fuga do Loki com o Tesseract não altera muito, porque quando o Thanos pega o Tesseract, ele tá com o Loki e mata o Loki do mesmo jeito. Então não muda muito. O Loki vai recuperar o Tesseract um ou dois filmes depois. Acho que no Ragnarok que ele foge com o Tesseract, é, o que né? Pode acontecer é, tipo, esse tempo aí que ele fica com o Tesseract ser a base dessa série, tomara, né? Vamos ver. É. Por sorte, não tem mais Thanos aí. E a Viúva tem a Guerra Fria inteira pra brincar. É. Mas eu vou dizer que vai ser difícil ter coração pra assistir o filme dela sabendo o que acontece depois, viu? Porra. Pois é, cara. Ah, o Peter Jackson fez 3 Hobbits. Eu fiquei assim, nossa, finalmente vai ser um momento da Viúva, da Scarlet, naquela tela inteira só pra ela. Foi triste, cara. Foi. É. Sendo honesto, eu concordo plenamente e eu detesto esse tipo de prequel. Pois é. Um prequel pra resolver esse tipo de problema é porque, bom, dá pra entrar já na parte da Viúva e do Clint em Vormir? Vamos entrar. O plano dos Vingadores é voltar no tempo em alguns determinados pontos do tempo, roubar as joias do infinito e desfazer o que o Thanos fez. E depois, em teoria, devolver elas pro lugar onde elas estavam. Sim, esse é o plano. Todo assalto no tempo foi feito na mesma realidade ou cada salto levou uma realidade diferente? Essa que é a pergunta. Porra, não complica. Aí complica, cara. Pela teoria da anciã, seria como se cada salto fosse uma linha diferente, porque afinal, cada, né, que vocês falaram aí, de colocar o dedo na ponta do nariz já cria uma realidade alternativa, então cada salto já é uma realidade alternativa, porque eles já estão mudando alguma coisa da dentro dela, fazer esse sentido. Então não é só a realidade do Lancinha sem semente que tá alterada. Tem várias realidades que estão em perigo. Pois é. É isso que eu estava comentando. Se fosse a mesma realidade, daria merda. Então tem que ser linhas do tempo alternativas, senão não daria certo. A sorte que é que isso funciona do jeito que eles estão fazendo, porque a tecnologia do Dr. Pym permite que eles possam ir pra um ponto e voltar pro ponto em que eles estavam originalmente. Então eles não se perdem no fluxo do tempo. Eles voltam sempre no ponto do tempo e espaço onde saíram, né? Exato. Só pra gente concluir essa parte aqui, na hora que o Loki some, eles falam o que a gente vai fazer, como é que a gente vai achar a Pedra do Espaço, então eles têm a brilhante ideia de voltar para os anos 70 e vão roubar o Tesseract do pai do Tony, né, cara? Do Howard Stark, cara. Porra. Lá no Campo Davis, cara. Sensacional, cara, essa cena, inclusive. Legal ver eles de volta lá e muito legal também você ter esse contato do Tony com o pai. A mesma relação da mãe do Thor, né? Sim. É uma relação de propósito também. É. Isso é muito legal. De entender a missão de vida, de entender o próprio... Pro Tony é especialmente importante pra ele, porque o Tony nunca suportou o pai, nunca entendeu o pai, então ele sempre teve uma relação difícil com o Howard Stark, então foi legal ele ver o pai dele naquele momento meio de incerteza, enquanto tá esperando ele próprio nascer, né? O cara que tinha todas as respostas. É. E essa mesma viagem, né? Uhum. Tem o capitão junto com ele. Acho que nesse momento, quando ele entrou naquele escritório, que ele viu a gente Carter que decidiu pois o futuro é. Dele, o destino que ele ia ter, né? Aquele... A Peggy é o amor, é o único amor da vida dele. Mas desde que ele acordou, ele viu ela lá velhinha, né? No hospital, perto da morte dela. Mas, pô, cara, ele vislumbrou uma possibilidade ali. Acho que ali que decidiu o que ia acontecer depois, que a gente fala no fim. Possível. Antes disso, ele teve a luta, o mirror match, né? Dele contra ele mesmo, no presente lá durante a Batalha de Nova York, né? Eu posso fazer isso o dia inteiro. É muito bom. É Spider-Man, né, cara? Eu sei... Eu sei. Tipo, mano, quantas... Ele, tipo, agora ele se tocou quão chato ele dizer tudo isso toda vez, né, cara? Porque ele, dessa vez ele teve que ouvir. Cara, aquilo foi muito final de Spider-Verse, cara, na boa. Aquela piadinha da bundinha bonita. Ele isso. Fez piada com a bunda dele, sim. Inclusive. O pessoal tava interessado na bunda do Thanos, não na bunda do Cap, né? Mas... E outra, eles aproveitaram e fizeram a referência àquela horrível saga recente do Império Secreto do Capitão Nazista. Aquilo foi lindo, foi lindo. Foi lindo. Foi uma saga de merda e uma referência fantástica. Aquilo foi sensacional. Pois é. A referência salvou a saga, né? Vamos porque, dizer. Tipo, mano, a Império Secreto original, aquela que publicaram nos anos 70, foi fantástica. Aí eles me criam uma outra com o mesmo nome, que eles publicaram em 2017, em que eles inventam que o Capitão América sempre foi um agente nazista. Tipo, como? Onde que isso faz sentido? Depois inventaram que foi alteração de realidade, ele era um capitão, foi um capitão cabeça de polvo de uma realidade alternativa, que é aquele cósmico consciente, a Kobe, que criou, e acabou que agora tem dois Capitães América, o Capitão original e o Capitão nazista. Mano, foi uma saga toda errada. Cara. Muito errada. Mas a situação ficou boa. Sabe aquele meme, miga, apenas pare? É, tipo, para que tá feio. É tipo, miga, não faz isso, porque não vai dar certo. Ninguém aceitou. Mas aquela cena é toda muito boa, né, cara? Você fala, putz, vai acontecer aquela porradaria no elevador de novo, né, cara? Pois é, porque tá todo mundo ali. E aí o Cap tira, né? Ele fala, putz, vou resolver essa merda, que fácil. Ele resolve do jeito mais fácil, aquela maldita Hail Hydra dos quadrinhos, ele fez. O que não funcionou dos quadrinhos, ali funcionou. Muito bom, e aí já resolve aquele negócio todo ali. Pois é. E todo mundo na cabine aplaudiu, cara. E economizaram os 2 dias de filmagem da luta no elevador. Olha, eu vou falar uma coisa. De vez em quando eu penso em esconder uma grana aqui da minha esposa e voltar a comprar quadrinhos. Mas aí eu ouço sobre essas sagas e penso, é melhor não. Deixa eu ficar com as minhas. Mas tem coisa boa também, vai. Olha, a gente espera que a sua esposa não escute este podcast. É verdade, cara. Isso aí vai dar merda. Na relaxa, elas nunca escutam. Não, elas não ouvem, nunca, nunca. Nunca se sabe. É. A minha tá aqui do lado, escutando. A sua tá, é. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Vamos pra Asgard agora, que é onde o Rocket acompanha o Thor, né, cara, naquela missão de recuperar a Pedra da Realidade. Cara, é muito legal, como vocês estavam citando agora, né, cara, o encontro dele com a mãe, fica muito legal ali. Você tá vendo que o Thor tá se redescobrindo, né, tá aprendendo a se perdoar, e aquele encontro com a mãe dele é maravilhoso, né, porque... René Russo, é maravilhosa. Ela é muito foda, né? O Thor foi um personagem que não foi muito bem aproveitado na saga do Thor, né? Uhum. Ela poderia ter tido algumas sacadas mais interessantes. Pois é. Cara. Mas não, ficou ali meio de enfeite, né? Só no final, quando ela morreu. Qual é o termo MILF pra deusa? Cara... Gilf. É, seria Gilf. Gilf, goddesses. É. Falar nisso, dica, a saga War of the Helms tá excelente e vale muito acompanhar. Cara, eu vi uma página desses dias sobre o Thor Berserker que, puta que pariu, ali é o Thor que a Marvel nunca vai exibir no cinema. É. O Rocket zoa a Jane Foster, né, cara? Nossa. Tipo, e a Natalie... Eu ainda não entendi aquela cena, mas eu acho que ó, ao invés de terem chamado a Natalie Portman pra refilmar, eles usaram uma material velho. É, pois é, quando viram ela na Premiere, a pessoa não entendeu nada. Depois... Foi material velho, sim. Foi. E ela participou da Premiere, sim. Porque... Tudo por dinheiro. Não, a Premiere ela tá... Ela faz parte do MCU, pois é. Mas enfim, vamos voltar aqui. Vamos pra Morag agora, onde estão a Nebula e o Rhodes, né, cara? O problema é que quando eles voltam lá pra Morag, né, cara, pro cenário lá do Guardiões da Galáxia 1, pra roubar a Pedra do Poder antes do Peter Quill, né, cara? A gente tem aquele trechinho dele cantando lá, que é muito legal. Que você... Sim. Você vê toda aquela cena maravilhosa do Guardiões que está ele dançando, né, feliz da vida. E você vê isso do lado de fora, com ele cantando mal pra caralho. Sem o áudio. E eles dão uma sacanada. O Rhodes fala, que porra é essa, cara? Ele é um idiota. Verdade, cara. É isso, né? Ele é um idiota. Aí a Nebulosa, com uma dor no coração de estar cercada de imbecis, ela, ele é um idiota. Cara, ela é muito chateada, cara. Eu entendo muito Nebulosa, porque qualquer lugar que ela olha tem um imbecil, cara. Ela não consegue. É foda, mas aí na hora que ela volta pra lá, aí acontece um problema, né? Porque o Thanos começa a perceber, né? O problema é que a Nebula de 2020 e poucos e a Nebula de 2014 estão usando a mesma rede Wi-Fi. A mesma Wi-Fi. Problema de software. Exatamente, cara. Ela não mudou a senha. E aí começa a mudar o filme todo, né? Porque aí, porra, basicamente o Thanos percebe o que eles estão fazendo, né, cara? E fala, putz, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. E esses caras estão fudendo com o que eu já fiz, né, cara? Então, é o meu legado que tá aqui, que tá ameaçado aqui. Aí é foda, que aí o filme... Isso me dá uma dó enorme com a personagem da Nebula, porque é o momento em que ela pensa, né? Ela tá se redimindo e pensando, nossa, agora eu finalmente estou fazendo alguma coisa certa. Agora eu finalmente estou sendo legal. Sim. E aí as coisas acontecem por causa dela. Obviamente não intencional, mas assim, tadinha dela, né? Quando ela vê ela depois, né? Outra cena que é importante em relação a isso. É foda. E aí, assim, ela fica meio quebradinha, do tipo, eu nunca vou conseguir fazer nada certo. Eu fiquei com dó dela. Quebradinha é uma boa palavra. Lembrem-se sempre, crianças, mudem sempre a senha do seu roteador. Não deixem a senha de mim, a de mim. Pois é. Nem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, pois basicamente, é. Né, cara, o Thanos dá uma olhadinha ali nas memórias dela, saca tudo que eles vão fazer, e aí, a partir daí, a bola vai pro campo dele, né, cara? Pois é, não intencional, mas aí ela dá toda a dica pro Thanos do passado a fazer uma... executar o plano dele ainda mais rápido do que ele fez na realidade dele. Exatamente. Não vai dar muito menos trabalho do que deu em Guerra Infinita. Preciso pegar joia por joia, elas estão todas juntas ali, só buscar. Não, e ele também não queria que depois que ele conseguisse, fudessem tudo, né? Basicamente. É. O problema ali foi cortar trabalho, porque ele sabia que ele ia conseguir. Exato. Ele só queria conseguir antes. É verdade, é verdade. Exato. Uma viagem só, né? Do que em vez de 5. Exato. Ele sabendo que iam fuder tudo, ele poderia impedir. Cara. Ele sabendo como iam fuder tudo. Só que ele queria falar, não, vamos pular essa etapa de ficar tudo bem, eu faço eu mesmo. Sim, e aí a gente tem, né, o Clint e a viúva que vão lá pra Vormir, né, cara, pra pegar... Tem um papo com a Caveira Vermelha. Caveira Vermelha, nosso querido Caveira Vermelha que tá lá, entendeu? Virou fantasminha, camarada. Pois é, cara, é o nosso Darth Maul do MCU. E aí a gente vai lá encontrar a Pedra da Alma, né, cara, e a gente já sabe o que vai acontecer, obviamente, mas não sabe qual dos dois que vai morrer, né, mas por algum motivo eles não se tocaram do que qual era o... No momento eu achei que eles iam empurrar o Caveira. Pois é, né, mano, mas não ia funcionar, ninguém ama o Caveira. Ninguém gosta do Caveira, cara. Por isso que ele não... O Yamar também ficou meio dúbio do primeiro pro segundo. Mas né? É exatamente esse o problema do Caveira, porque ele sabe que pra ele conseguir a joia, ele tem que sacrificar alguma coisa que ele ama. Caveira não ama nada nem dele mesmo. Exatamente, né, cara? Ele ama o quadro dele que ele fez lá no Capitão América, às vezes ele jogando aquele quadro ele consegue. Então, o grande problema ali dessa bagaça toda é que eles também não sabiam que eles iam ter que fazer isso. Mas como não sabiam? Eles não sabiam? Não, eles não sabiam. A Nebula falou pra eles. Eles só se tocam em suar, né? É, a única coisa que eles sabiam é que ele foi com a Gamora pra lá e voltou sem ela. Não sabe o que aconteceu. Exato. O Gavião que fala assim, peraí, ela não voltou. Em teoria, a única pessoa que poderia contar a história é a Gamora. E a Gamora is no more. Né? Ninguém sabia que ia ter que se sacrificar alguma coisa que você ama. Isso era meio óbvio, né? Vamos parar pra pensar, pô. Acho interessante que a escolha dos heróis pra cada missão foi na base do paletinho, né? Ninguém levou em consideração poderes, adaptação, conhecimento do terreno, ninguém levou, foda-se. Pois é. Eles brigam, né, pra ver quem vai ter o privilégio de se sacrificar ali. O que perde um pouco o sentido, porque afinal de contas era pra você sacrificar alguém que você ama e não você se sacrificar, entendeu? Enfim. Mas enfim, dá certo. Não, mas é aquilo que vocês falaram antes, do relacionamento deles, que não é uma coisa... Não é um amor, uhum. É um amor desta maneira, né? Mas assim, eles significam muito pro outro. É como se fosse um fosse a família do outro. Então, o Clint já não tinha mais ninguém. E a viúva nunca teve ninguém, né? Ela está tendo agora. Então, do que sobrou pro Clint, a viúva era de fato a pessoa que ele mais amava. E vice-versa. Não, isso aí eu não discuto, não, com certeza. Mas na hora que você se sacrifica, em vez de... sacrificar o outro, você tá invertendo a parada, então, eu acho. Mas vale, mas a regra vale. É, enfim, mas dá certo. Acho, é. Sinceramente, eu pensei que essa pegadinha ia mudar tudo. Eu pensei que o fato deles brigarem pelo sacrifício ia ser alguma pegadinha pra eles saírem os dois dali. Mas no final isso acabou não acontecendo. Mas aí é que tá, que sobrou, não ficou passivo. Não. Ele tentou o tempo todo evitar que o outro se sacrificasse. É verdade. Tendo é perdido verdade. A família dele toda, de todo o trauma que ele passou. Você sabe que não vai ser ele. Você sabe, né, que... Entendeu? A Natasha não vai deixar. É, pois é, ela quer que ele volte pra família dele, pô. A história da personagem dela é muito importante naquele momento, porque ela tá encontrando o propósito da vida dela, né? Porque ela tava completamente perdida no início do filme, não sabia o que ia fazer da vida, comia aquele sanduíche de cabelo todo horroroso. Tava sem ter finalidade pra vida dela. Aí ela encontra o motivo da existência dela é sacrificar pelos companheiros dela. Então ela encontra um final, né? Um propósito pra vida. É, isso é muito legal. Eu achei legal que ela descobre o nome do pai dela ali. Então, assim, ela é tão desconectada de tudo que nem o nome do pai ela sabia. E aí ela começa a rever exatamente, né, assim, o propósito dela. Nada. Pro roteiro, eu achei que sim, fez todo sentido do universo. Uh-huh. Mas pensando depois um pouquinho a respeito, né, primeiro... o que acontece com a Gamora e depois o que acontece com a Viúva, é o que eu tava conversando com o Ronaldo mais cedo, acho que hoje ou ontem, que acabou que, infelizmente, foi mais uma mulher pra geladeira, porque de toda a equipe, eles pegaram a mulher do Guardiões e eles pegaram a mulher do Vingadores, e inclusive deram o mesmo destino para as duas, então faz todo sentido ali, porque o Thanos, né, realmente amava a Gamora e tudo, sim, claro. Faz todo sentido a questão do Clint, da Viúva? Sim, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque, assim, de com tantos certeza. Personagens, foram dar esses fins exatamente para as duas, né? Então, vai aí para a lista da Gayle Simone de mais mulheres que foram. Fora a falta profunda que ela faz no filme a partir daí, né? E também que vai fazendo no MCU. Ela é uma personagem foda, cara. Pô. Pois é, né? Scarlett Johansson não é... qualquer uma. Eu fiquei mal quando eles mataram a Gamora, cara, e fiquei mal agora também, então... Eram mortes que eu não esperava daquela forma. Pois é. Né? A Gamora pensava assim, ah, se for na joia, coisa assim, mas não daquela forma, exatamente, que é uma situação que não tem solução. Porque todo mundo gostava dela, se fosse a Nebula, ninguém daria bola. Exatamente, cara. Mas a Nebula tem um outro propósito, vamos dizer assim, né? É o que eu falei antes, ela tá ali tentando... ela própria enxergar que ela tem valor. É. Né? A Viúva entendeu que ela tem alguém. Exato. A jornada dela é muito mais complicada do que a da Gamora e elas não poderiam ser trocadas. Não, então. Não. Não teria como você chegar, o Thanos sacrificar a Nebula. Até porque o Thanos nem amava a Nebula, ele ama a Gamora. Ah, é ele amava as duas, você tá, deixa de ser chato. Ah, sei lá. Mas ele não poderia sacrificar a Nebula e ficar com a Gamora, porque ela já também já estava rebelde desde o tempo do Guardiões da Galáxia. Sim, sim. E ela era a filha ruim. Ela era a malvada, a implacável. Pois é. E que seguia tudo que ele queria. Então não funcionaria. Não, claro, claro. Então o que eu falei, pro roteiro faz todo sentido, funciona. O que eu digo, o infortúnio é de serem exatamente as duas mulheres principais de suas respectivas sagas terminarem dessa forma. O que eu digo é assim, faz todo sentido pra história? Faz. Mas ainda dá aquele negócio de, puxa vida, com tantos personagens, no caso da Viúva, né? Dá uma dó, assim, porque até aparecer uma mulher no MCU, foi o segundo filme do Homem de Ferro. Né? Assim, de novo, esquecendo que Fox existe, né? Então, quando ela apareceu ainda no segundo Homem de Ferro e tudo, e ela ainda era super sidekick, assim, né? Ela era no cantinho dela. Quando ela começou a ter valor dentro, que foi quando começou, né, a iniciativa Vingadores e tudo, levou um tempo. E aí, quando ela finalmente assume uma posição de liderança, quando ela começa a se mostrar... né, no trabalho, vamos dizer assim, dessa maneira, a importância dela como pessoa e a importância dela como Vingadora, e aí ela termina dessa maneira, e aí eu fiquei totalmente bonequinho com o balãozinho de fala e as reticências dentro. Assim. É foda, cara, e é sofrido pra gente. Pois é, não, é um baque, não só pros espectadores, quanto pros Vingadores também. Nossa, com certeza, pois é. Se fosse na saga dos quadrinhos, haveria grande possibilidade das duas estarem presas na Joia da Alma. Mas as duas estão presas na Joia da Alma. Elas estão lá ainda. Então, quem sabe? Torço por isso Vamos sempre. Vamos ter Guardiões da Galáxia 3 agora? Não. E vai ser 2020 ainda. Não, Guardiões da Galáxia 3 vai ser a Gamora do passado. Mas ela ficou ali? Eu acho que ela não ficou. Ela então. Some? No final, eu não vi ela ali na nave, cara. Eu não lembro ter visto ela. Não. Ela some? Exato. Não vão completar. Não tava. Vamos voltar pra Terra, né, cara? E aí o Tony, o Rocket e o Bruce começam a fazer uma nova manopla, né? Pra poderem manipular as pedras. Uhum. E aí o Bruce decide que vai ser ele, né, cara? Porque ele é o cara mais forte, né? Mais capaz de sobreviver. Apesar de que não acontece isso, né? Na Guerra Infinita, quando o Thanos usa a manopla, não acontece chongas com ele. Aí ele destrói a manopla, vira. Não, ele torra a manopla. Né? Detona. Não. O Thanos é o Eterno, cara. É, o Thanos é o Eterno, velho. O que acontece é que o Thor poderia até usar, só que o Thor não tava respondendo por si mesmo, né? O Thor tava bêbado. Ah, tá, o Thor tava... Como o Rhodes disse, no atual momento dele, o que ele mais tem correndo nas veias dele não são raios, são salgadinhos. Se a armadura do Homem de Ferro com bêbado dentro era complicado, imagina as pedras do infinito, né? Joias do infinito. Pois é. E o Bruce dá a resposta de falando, a maioria da composição dela é raios gama. Sim. Entre todos eles ali, é o que tem mais chance de sair menos chamuscado, né? Sim, ficou assim, ok, então vai lá. Pois é, e aí, enfim, eles conseguem, né, cara? Ele faz o snap lá e a partir daí você vê que toca o telefone do Barton, né, cara, do Clint. É. Passarinhos começam a cantar de novo. Exatamente. E aí, nesse momento, dá tudo certo, só que a gente não sabe que a nebula que tá ali não é a nebula de verdade, é a nebula feia. É a nebula do passado. É a nebula do passado, é. Nebula má. E aí, cara, o filme vai pra um outro caminho também que eu não imaginava, né, cara? E aí, de repente... Mas é maneiro, né? Tipo, o Scott vai pro jardinzinho, começa a ouvir os passarinhos, o Clint pega o celular e você pensa, caramba, tudo vai ficar bem. Aí o Scott fala, eu acho que funcionou. Bum! Explode tudo. Não dá nem tempo, né, cara? Pois é. Aí, como é que é o meme? Achou errado, otário. Exatamente, cara. Cara, e aí, realmente, ninguém tava esperando exatamente. Cara, o Thanos chega com a Santuário 2, ele explodiu tudo. Ele chegou, tipo, a Inquisição Espanhola. Sim. Foi nesse nível. Porra, é muito maneiro, né? É. Começa uma invasão ali, né? É, porque o Thanos chegou com todo mundo. A cabeçada toda. Agora, me diz uma coisa. Essa galera que chegou com o Thanos ali, são os parceiros do Thanos 5 anos depois ou ele está vindo todo mundo do passado também? São todos do passado. Todos do passado. Tanto que eles estão todos vivos. Tá. É, tem até o Lula Molusco lá. Lula Molusco. Gente, depois que o Tony chama ele de Lula Molusco, nunca mais. Cara, e aí a gente vê, né, a nebula do passado malvada lá, começa a brigar, né, com a nebula Prime, digamos assim. Depois do Hawkeye tem um momento alien. Nossa. É, corre que os bichos tá vindo. O Clint só se ferra, velho. Mas, né, mas ainda bem que ele manja dos paranauê o suficiente pra sair de apertos que nem aquele, né? Ele só se ferra mesmo, cara, ao longo de todos os feios que ele aparece. Ele tá ali só pra se ferrar. Eu acho que sobreviveu gente demais àquela explosão, não? É, todo mundo que tem salário. Caraca. Pois é, né, cara? Ali a artilharia da Santuário 2 eram compostas por Stormtroopers. Cara, se depois deles usarem a manopla ainda morresse gente, eu ia ficar muito puta. É impossível. Não caiu aquele pé. Coitado dos faxineiros zelador que trabalhavam lá. Olha, você ainda pode elaborar uma teoria de que o Thanos é um cara sádico, ele só queria tirar o pessoal da toca. Também. Pra depois bater todo mundo na munheca, assim. É muito legal porque... Só pra justificar, ninguém tem morrido ali. E é muito legal porque ele desce da nave e ele vai pra cima dos heróis? Não. Ele vai vasculhar os destroços? Não. Ele senta e espera. Ai, eu vi um meme muito bom disso. É, tá assim, logo quando o Thanos chega, o que que ele faz? Ele senta pra evitar o Homem-Formiga. Uhum. Sensacional, cara. Com o tempo que ele já economizou, tá tranquilo, cara. Senta ali e espera. Pois é. Abre um jornal, vê as redes sociais. Pois é. Tu pede pra Nebulosa procurar as joias, ah, né? Ah, tem um cachorrinho dela lá. Traz pra mim. Convenientemente, não estão soterradas, elas estão dentro da caverna lá. Exatamente. É, e quem que acha? O cara que dá tudo errado pra ele. É claro, né, cara? A bomba tem sempre que estourar na mão do Clint. Quem tem que segurar a bomba e sair correndo, ele? Sempre. Há dias que não se pode se livrar de uma bomba. É, sempre ele. Aí quando ele pensa que ele tá seguro, que ele dá de cara com a nebulosa, achando que é a nebulosa do tempo dele, será? A Ruth é a Raquel. Dá muita dor. Ah, oi, eu lembro de você, eu conheço você. É, tipo, tadinho, é. Aí já abre o olho, tipo, fudeu. Ele acha que é a Rutinha e a Raquel. Exatamente. Nossa, pode crer. E aí, cara, é maneiro que tem aquela cena foda, né? Começa a briga do Iron Man contra o Thor, né? O Iron Man e o Cap contra o Thanos, é, né? É, porque sobrou, né? Vai a Trindade contra o Thanos, porque... Enquanto o pessoal não tá saindo dos escombros, né? Sim. Pois é. E aí a gente tem aquela cena fodaça, né, cara? Do Cap segurando o Mjolnir, né, cara? Que é muito foda isso. A galera levanta no cinema. E o Thor, eu sempre soube. É verdade. Que é o segundo. É o terceiro personagem que consegue levantar, né? Mas é o que todo mundo queria que ele levantasse há muito tempo, né? Porque é canônico dos quadrinhos, ele sempre foi digno. E aí, ele sempre teve a piadinha, né, cara? Pô, será que consegue? Será que não consegue? Consegue, sempre conseguiu. Eu acho que ele só não conseguiu no Era de Ultron porque não era necessário. O MCU tem suas próprias regrinhas, né? Mas você vê que ele mexe o martelo e o Thor fica... Epa! Era quem pega é o Visão. É, mas o Visão não é humano, né? É. Aí não... Ele é tipo um elevador. Tipo um elevador, exatamente. Eu acho legal que se isso tivesse acontecido no Guerra Infinita e o Capitão América ainda tivesse barba, a barba ficaria trançada. Ia ser foda. Pois é. Gente, alguém, por favor, abre uma barbearia chamada Mjolnir. Justo. O martelo é baixo. É, eu acho legal. É oportunidade. Trançamos sua barba instantaneamente. Já tem um slogan. Com cerveja nórdica grátis. Perguntaram outro dia também por que o Capitão América ganha poderes de relâmpago se os poderes do Thor estão no Thor e não no martelo, né? Mas ele não ganhou poder de relâmpago, ele só manuseou o martelo. Ah, mas ele dá uns choques no Thanos, né? Ele dá uns choques. Ele canalizou, né? Não é porque o martelo tava carregado? É porque o martelo também tem poderes. Uhum. Pra quem segura o martelo, ele não ganha o martelo, ele ganha os poderes do Thor. Também. É o que tá escrito, também. Né? É verdade. Se for digno, terá os poderes quem do Thor. Quem empunhar esse martelo, se for digno, terá o poder de Thor. Então ele fica mais resistente, ele fica mais forte, ele ganha todos os poderes do Thor naquela hora. Por isso que ele bate, apanha pra caramba e continua vivo, né? Pois é, tem razão. Pois é lindo, né? Mas aí o Thanos consegue derrotar os três. E aí quando tudo tá, parece perdido, rola aquela cena de... Quem que fala pra ele, olhe pra esquerda? É o Falcão. Que foda, né, cara? Isso é muito foda. Isso é o primeiro que chama o capitão no comunicador, né? Aquela cena do Soldado Invernal, né? Que eles estão batendo corrida. Sim. Que ele fala, olha pro lado, olha pra esquerda. Olha pra esquerda. É exatamente isso. Cara, muito bom, cara, nessa cena. A gente vê e aí o Doutor Estranho chega, teleporta todo mundo pra lá, né, cara? Deve ter sido uma logística foda pra juntar essa galera toda. Cara, ele juntou... Eu acho, inclusive, que ele devia ter pedido ajuda em outras realidades, sabia, né? 50 Capitães América chegando com 50 milhões. Caralho, isso aí pode ser um bom filme aí pra quarta fase. Né, mas é tão... Era só ele pegar emprestado de outras realidades. Cara, mas é tanta gente naquela cena, e a Prisma veio me falar hoje de manhã que até o Howard tá naquela cena e eu não tinha visto. Tem o Howard e o Pato. Tá do lado da Vespa. Mentira que tem o Howard. Muito bom. Caralho, muito bom. Porque não vi, mas cara, eu soube, tipo, fiquei feliz. É uma aparição de, sei lá, uns 2 segundos. Cara, piscou, perdeu. Eu pisquei, deve ter piscado. Eu sabia que tinha sobrado tanto as Guardianas e tanto o Wakandanos. O Wakandianos tinha bastante. Cara, o Tato Tchala voltou, ele trouxe o reino todo, né, cara? Depois daquela porradaria lá em Wakanda, não pode sobrar muita gente, não. Tava as duas tribos, né, ali. Não teve nenhum rinoceronte, né, gente? Rinocerontes desapareceram, né? Ele trouxe todo mundo de Wakanda. Podia trazer dos rinocerontes. Até o Charlie 27 apareceu. Tava também? Tava. Caralho. Mas a cena do Thanos enfiando o Stormbreaker no peito do Thor. Foda, cara. Ele ferrado, não tendo como reagir. E, de repente, ele tomando a porrada do Mjolnir. Aquilo ali foi fantástico, porque você viu o Mjolnir levantando em close, o Thanos tomando a porrada e depois o martelo voltando, indo direto pra mão do capitão. É. O cinema inteiro entrou em êxtase nesse momento. Nossa. Pois é, todo mundo ali gritou. Criou aquela expectativa, né? Ficou crescendo, né? Uhum. E é uma... Porque, tipo, quem não é dos quadrinhos vibra por ter visto essa cena. Quem já consome quadrinhos há muito tempo, tipo, porra, finalmente mostraram isso. Cara, eu quase entrei em combustão nesse momento, cara. Foi muito foda. É foda, cara. É uma batalha grandiosa mesmo. É um negócio épico. Com direito ao Thor canalizando toda a emoção de todo mundo, falando, eu sabia. Eu sabia. É verdade. Foi o segundo maior eu sabia da história do entretenimento. Só perde pro eu sabia do Galvão Bueno. Meu Deus. E, gente, depois rende uma frase muito boa, que é quando o capitão vai devolver o Mjolnir pra ele. Ele, não, pode ficar com o pequenininho. Eles ficam trocando de martelo. Tipo, o Thor pega o Mjolnir, o capitão pega o Stormbreaker, que ele pode carregar mesmo, porque não tem magia de digno ali. Não tem um aplicativo digno. É, não tem aplicativo. O aplicativo vai e volta, ele instalou. É, pois é. Aí ele fala assim, não, me devolve o grande, fica pro pequeno. Pode ficar com o pequenininho, gente, muito bom. Eu acho muito legal como a MCU faz isso e como os filmes que a gente viu da DC falham em fazer isso. Como é que os personagens trocam de poderes, eles usam o poder um do outro como uma forma de aumentar o seu próprio. Eles trocam, fazem o tempo todo essa relação, juntando os poderes e fazendo um combo. E a gente vê isso tão pouco na Liga da Justiça, quase não tem. A única coisa que a gente tem é o Aquaman pegando carona. É. Uma coisa que deixou muita gente, causou estranheza no primeiro Guerra Infinita, que o Thanos era um vilão que você entendia. É, exato. Ele era um cara que toda vez, olha, eu vou te matar, mas eu te respeito muito, você foi um grande guerreiro e bababá, bababá. Então ele tava com uma postura que você pensou, pô, as pessoas gostaram do Thanos. É. As pessoas entenderam o Thanos. E nesse segundo filme, no final, ele tava vilão full pistola. Claro. Não é mais um filme do Thanos, né? O primeiro filme foi do Thanos, esse não é. Esse é dos Vingadores. Não vou respeitar ninguém, cara. Agora eu sou vilão mesmo, eu vou matar todo mundo e eu quero que você se lasque. Então, tem uma parada engraçada. Ele primeiro vê nas memórias da Nebula que ele morre. E aí ele ainda tenta manter... Na verdade, aquilo ali é uma hipocrisia do caramba. Você vê que, na verdade, o Thanos é um super hipócrita. Sim. Porque ele vê ele morrendo e ele... Ah, tá. É. Meu destino. Exato. Ah, ele tenta manter uma esportiva, assim. Só que à medida que ele vai vendo mais memórias da Nébula, ele vai ficando putinho, do tipo... É. Meu Deus, a bola é minha. Então, se eu não quero mais jogar, eu levo minha bola pra casa, sabe? Ele mostra que, na verdade, ele é um vilãozão. Tem que morrer a metade, desde que não seja a minha metade. Não é o fato dele ter morrido depois de ele ter concluído o o plano dele. É ele ter visto que ele ter concluído o plano dele não resolveu nada, porque... Eu ia chegar aí. Né? Vai lá. Então, e é exatamente do... Ah, ok, me mataram, tá. Ok, aí ele começa a perder a esportiva. E aí depois disso de ver que... Ah, então a madame vê todo o esforço que eu tive e não fica agradecida. Ah, então eu vou tacar fogo nisso tudo mesmo, sabe? E ele mostra que, na verdade, ele era um grande hipócrita, assim. Enquanto ele se achava o dono da razão, uhum, e ele sabia que ele ia ganhar sempre, ele mantinha a pose dele de lorde, de respeitador, disso, daquilo. Aí depois ele... Ah, madame não quer? Ah, então eu vou, né, matar todo mundo. Então depois ele mostra as verdadeiras cores, né? Aí ele muda o plano, que ele fala que ele vai apagar o universo inteiro e recriar do zero. E aí fica pior. E ele também fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim, olha, eu sempre levei, nunca levei pro lado pessoal, mas esse planetinha eu vou destruir com prazer. É, ali ele saiu do salto completamente, assim, e mostrou, né, pois vamos é, assim, as reais cores. Eu achei isso ainda muito melhor do que o plot original dos quadrinhos do, ai, ah, eu fiz isso para impressionar a morte. A morte, é verdade, é verdade. É, porque nos quadrinhos ele é um lista de ponta a ponta, né? Todo tirano começa com boas intenções, né? Ele é apaixonado pela morte, né? Ele quer chamar a atenção da morte, então ele faz isso. Aí você fica, ai, amigo, menos. É muito. Aliás, a missão de exterminar metade do universo foi a morte que deu pra ele. Exatamente, exatamente. Lá nas histórias do Surfista Prateado, ela que ressuscitou ele falou, ó, isso aqui é meu seguinte, filhão, metade do universo. É, se quiser, né, sair comigo, vai ter que pagar o preço. É, ele fez a nébula pra, né? Pra depois ela sair com o Deadpool, né, cara? Que... Ah! Puta merda, que nerd estamos, né, cara? O cara corteja a morte, fica na frente usando foda com a morte e ela sai com o cara, é foda. Verdade. Cara, mas vamos voltar pra batalha aqui. Tem aquela cena maravilhosa, né, cara, que a gente já citou aqui, da Capitã Marvel chegando, tipo, a deusa, né, chegando na parada. É, nesse momento, assim, a gente tem a questão do poder do Thanos, né, cara, o Thanos tá sem a manopla, mas mesmo assim ele continua foda pra caralho, porque afinal de contas... Ele ainda é um eterno, né, é um eterno. Ele é poderoso pra cacete. Sim, sim, mas, tipo, tem aquelas coisas, já. A Capitã Marvel poderia ter resolvido aquilo de uma maneira mais fácil, mas, enfim, tem que ter a dramaticidade de um filme desse. Claro. Pois é. Ela é fair play, ela é fair play, ela não quer roubar, né, o holofote de ninguém, né? Ela já mostrou isso com o Nick. E outra, uma cena desse tamanho com tanta gente tem que ter suas doses de fanservice, tem que ter o Homem-Formiga barra o gigante arrebentando com uma nave no soco também. Sim, sim. E aí a gente vê também a Pepper, né, cara? De Rescue, né? Eu jamais esperava que isso fosse acontecer. Também não. Cara, puta que pariu. Eu achei que ia acontecer no próximo, aí no fase 4. Tem spoiler em brinquedo, aí eu já sabia. Ah. Nossa, eu aguardei 10 anos pra isso. A própria Gwyneth postou, acho que já tem quase 2 anos isso, não sei, uma foto dela com aquelas roupas todas marcadinhas de ICG, sabe? Com aqueles pontinhos. E ela tava de azul. E aí ela postou aquilo toda felizinha, assim, atrás de um chroma key. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, por favor, não brinque com os meus sentimentos, porque você brinca com os meus sentimentos desde Homem de Ferro 3. Desde aquela desgraça de filme que eu espero, você usando esta fucking fodendo armadura. E aí apareceu e ela estava maravilhosa. E, nossa, eu fiquei muito grata. Eu fiquei muito, muito grata. E olha que o relacionamento dela com a Marvel foi conturbado. Tinha uma época que ela cismou que queria um filme solo da Pepper, acho que foi depois do Homem de Ferro 2. Ela ficou de fora de alguns filmes. Então, quando ela apareceu com tudo nesse, eu falei, caramba, que máximo, porque ela fez aquele pontão no filme do Aranha e só, é, né? E ela fez a ponta no Guerra Infinita, mas aqui ela desceu chutando balde. Exatamente. Hashtag gratidão. Teve de tudo um pouco. Teve o Aranha fazendo suas piadinhas, pra variar. Aquela parte que junta o Wave Force, né, a equipe feminina, eu achei sensacional. E pois é. Uma coisa que eu não sabia, e inclusive eu fiquei ainda, eu respeitei ainda mais a Brie Larson, é que ela fez as filmagens do Endgame antes do filme dela. Então, sim, aquele pedaço que ela tá ali, a única pessoa com quem ela realmente interage é o Peter Parker, da cena do "Oh, eu sou o Peter Parker", ela "Hi, Peter Parker", né, aquela bonitinha daquele jeito e tal. O resto todo, ela interagiu sozinha. E eu fiquei assim, que impressionante. A cena dela toda de luta do Thanos, ela tava lutando com um boneco verde e tudo. E eu fiquei assim, nossa, ela já começou no MCU dessa maneira, assim. Então, dei muita moral. Foda, né? Ela começou de trás pra frente, né, porque precisavam filmar o Os dois filmes foram filmados juntos, na verdade, né? E sim. Depois eles filmaram o Capitã Marvel. Uhum. Então, dei muita moral pra ela, dei muita moral. A cena da A-Force barra as Lady Liberators, pra quem é mais velho, é maneira pra caramba e serve como uma palhinha, porque 2 anos atrás surgiu o boato de que a Marvel ia fazer um filme só com as heroínas. Ai, que as deusas te ouçam. Não se sabe se vai sair em algum momento. Talvez não saia, mas... Já deu pra ver que daria certo, né? Vocês querem um filme só com heroínas? Ok, vamos dar uma palhinha pra vocês aqui. Sim. Tem uma petição online rolando agora com os nerds aí que é pra Brie Larson desistir de ser a Capitã Marvel. Nossa. Pariu. Eu vi isso. Eu ri horrores. E botar no lugar uma mulher negra e homossexual. Que se ela não aceitar, é hipócrita. Não, homossexual não. Queer. Queer. Cara, eu acho isso de uma baixeza, assim, tão absurda, porque você tá tirando uma pessoa que, vamos dizer assim, entrou num nicho de representatividade como um motivo para mostrar a própria representatividade. Por que não pode exato, ter as duas? Pois é. Até porque já tem. A Mônica já apareceu. Bombas. Bota sim, as duas. E se a galera ainda bota quiser ali mostrar essa questão, né, dos atores intrínsecos ali com os personagens, caramba, a Valkyrie é a namorada daquela cantora maravilhosa, Janelle Monáe. Ah, é? Elas são namoradas? Ah, é? Sim. Nossa, sim. Eu sou muito fanático pela Janelle Monáe. Essa eu não sabia. Peraí. A Tessa Thompson e a Janelle Monáe são namoradas? Ela, inclusive, tá no o último CD da Janelle Monáe. Que é bom pra caramba, gente, com licença, cara. Vou pegar minha consultora aqui, que me viciou na Janelle Monáe. Peraí, você tinha minha curiosidade, agora você tem meu interesse. Então, o Dirty Computer, que é o último CD da Janelle, que ela fez uma aventura cinematográfica dentro dos clipes, a Tessa Thompson aparece. E ela faz, inclusive, o papel dela de namorada da Janelle. Obrigada, Hayara, maravilhosa aqui, que ela chegou. Por exemplo, você tem um minuto para a palavra de Janelle Monáe? Eu falo assim, não conheço. Diga. Aí assistiu tudo e assim, peraí, aquela ali é a Valkyrie? Ela... Muito bom. Pera, é a mesma mulher do Westworld? Sim. Aí... Então assim, se for para falar de uma atriz e tal, tanto que, gente, as brincadeiras da Brie Larson com a Tessa Thompson é tudo porque a Tessa é gay. Então assim... Que a Tessa era homossexual, eu sabia. A Brie é também? Então, não sei, mas... A Brie não abre essa parte, né? Ronaldo, pegando minha própria história. A gente não sabe nada de ninguém, né, gente? Namorei um cara há 13 anos, casei com uma mulher, né? Então... Okay. Pois é, isso aí é... Okay. Eu não posso falar porque meu gaydar é uma merda. Gente... Ok, também. Então, assim, se colocarem a Capitã como uma personagem bi, por exemplo, acho extremamente válido, acho super legal. E, inclusive, o jeito como ela se veste tudo no filme, no final, depois, vamos dizer assim, que ela tá, né, toda de preto, naquele terno preto, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, parece eu indo pro escritório, me senti maravilhosa ali. Então, assim, há possibilidade, por que não? Comentaram, assim, de colocar até a possibilidade da Capitã ser bi nos quadrinhos, então... E aí, querer tirar uma pra depois colocar uma outra tipo de minoria, assim... Por que não pode todo mundo dar a mão, sabe? Acho sim que só tem a ganhar. A minha reação a esse tipo de treta, digamos assim, de minorias brigando com minorias é o meme do pato do Adventure Time. Briguem, desgraçados, briguem! porque não tem mais o que dizer, mano. Em vez do povo entrar num acordo e alinhar as pautas, ficam uns brigando contra os outros. Ah, eu posso mais que você. Ah, mas você não pode falar porque você é mulher, mas é branca e é... Ah, vai pro inferno, então, cara. O Ronaldo, é ninguém é chega num acordo. É complicado, porque aí a gente tá lidando com questões históricas, com questões muito maiores, que a gente poderia gravar um podcast só a respeito disso. Mas tentando resumir, vamos dizer assim, as pessoas chegam a atitudes extremas porque elas já sofreram demais por ninguém escutar elas antes. Então, a maneira do diálogo gritado é como elas conseguiram ser ouvidas. Isso sim, falando grupos muito específicos, tá? E aí, então, é a maneira como eles conseguiram ser ouvidos e as pessoas entram nesses movimentos exatamente por descobrir que o grito vai fazer com que a pessoa seja notada. Então, é bem mais complexo do que simplesmente falar assim, poxa, mas vocês não podem dar a mão. O que me irrita é as pessoas se aproveitando disso. Tipo, os caras que fizeram essa petição não estão nem um pouco interessados sobre o fato de ter mais mulheres no cinema, o fato de ter mais lésbicas, negras, asiáticas, indianas ou o que seja, os caras não querem saber, eles só querem que as pessoas se matem. Então eu acho isso uma coisa muito mal intencionada. Pois é, mano. Não foi o que eu aprendi com Martin Luther King antes de conhecer o Martin Luther King, no caso com o professor Xavier. Pois é, cara, exatamente, né, cara? Quadrinhos sempre foram totalmente inclusivos e totalmente de representatividade, pô. E se a pessoa não gosta disso, ela simplesmente não conhece, entendeu? Por isso que eu falo que os caras que gritaram, que choraram, que espernearam por causa da Capitã, ou por causa de qualquer outro personagem que entrou, por causa do Falcão quando ele entrou, por causa do Pantera, eles não são fãs de verdade, porque eles não entenderam até hoje uma página do que eles leram, de todos os quadrinhos. Exato. Da vida deles. Aí, deu vontade de bater. Aí você pega esse tipo de gente brigando por causa desse tipo de preconceito, aí você senta e abre um quadrinho dos X-Men, tipo o Deus Ama, o Homem Mata, e você para e pensa, eles leram isso aqui e não entenderam nada. Exato. É revoltante. Nossa, ficou até um negócio assim, uma entonação vocal, assim, palmas pro Ronaldo neste nada, tá? Essa é uma das gráficas novas da Marvel que eu mais gosto, porque ela é o dedo na ferida mesmo, de você ter um militante religioso extremo que enfia na cabeça de que os mutantes são cria do demônio. E você tem no fim do quadrinho o Ciclope debatendo com o Stryker sobre o direito dos mutantes de existirem, e ele vira pro Stryker e fala assim, no nosso ponto de vista, nós podemos muito bem sermos os humanos, e vocês... ditos normais serem os mutantes. Aí o Stryker, humano? Aí ele aponta pro Noturno e fala, você chama isso de humano? Cara, esse quadrinho é sensacional, cara. As pessoas deviam ler mais essas histórias clássicas pra entender um pouco mais sobre preconceito e inclusão e de luta por direitos iguais, cara, antes de vir com uma besteira desse tipo, dessa petição. Não, o problema é que criou-se uma cultura hoje de que todo mundo tem que ser paladino da verdade, da justiça, e que para você defender a sua causa, você tem que ser maior e mais correto que todo mundo, e qualquer um que não feche 100% com você, tá errado. Quer ver um exemplo? Sandman, no arco A Game of You, que foi publicado em 91, um dos personagens principais... é uma mulher trans que faz show de travestis durante a noite e que acaba sendo arrastada para o meio da história por causa de uma vizinha. E uma boa parte do arco é em cima dela. E o Neil Gaiman, em 91, quando a gente ainda vivia em cavernas... Era a Wanda Man. Era a Wanda. Ele criou uma personagem que todo mundo se identificou, todo mundo adorou a personagem, e ela teve um arco fantástico. E aí sabe o que aconteceu? Uns meses atrás eu estava procurando no Tumblr, descobri que o Tumblr odeia Neil Gaiman porque ele estereotipou a personagem e ele usa gírias que a personagem não usaria e que não é o lugar de fala dele como homem hétero escrever a história de uma personagem mulher trans. Quer dizer, então ele não pode incluir então, foda-se! Foda-se, não coloca mais a personagem, não escreve mais sobre ela, porque se você quer viver no gueto a ponto de só aceitar uma representação que seja absolutamente perfeita segundo os seus ideais imaginários, você não vai ter nunca, pô. O mundo é diverso, cada pessoa é de um jeito, cara, então, pô. Mas é o que acontece. Justamente isso. Pô, porque não sei o quê, porque a personagem tal lésbica do filme tal não ficou tão bem. Foda-se. Em 90, todo mundo que era fã de Buffy amava o Willow. Sim. E ficou em prantos e torceu horrores quando ela descobriu que ela era lésbica e que começou a namorar a Tara. E no dia que a Tara morreu, todos os fãs de Buffy entraram em crise. Mas não... Mas, gente, vamos falar de Xena. A Xena era mais tranquila porque era mais farra, né? Todo mundo... Desde o episódio 1, a gente já sabia... sapatona. Pô, tive uma época que eu era amigo da Vange Leonel, antes dela morrer, e a gente ficava conversando que a graça da Xena era justamente deles ficarem jogando N deixas, assim, descaradamente, mas na hora H eles tiravam só pra disfarçar. Que conste nos autos, eu nunca superei a morte da Tara. Porra, pois é, cara. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Vamos voltar aqui pra batalha, né, cara? Basicamente, entendeu? O Thanos tá se virando muito bem ali, entendeu? Ele consegue até dar uma porrada na capitã, né, cara? Usando a joia do poder. Ele rompe as regras, né, cara? E aí, nesse momento, quando o Thanos vai se preparar pra fazer um outro snap e resetar o nosso universo, né, cara? O plano bem escroto dele. Tony consegue roubar as joias e botar na manopla que eles fizeram na armadura dele, que eu não sabia que tinha essa manopla. Ele colocou um aplicativozinho de rouba-joia. Exatamente. Ligando backup.exe. E aí o Tony, na hora que ele usa aquilo, o Thanos babau, o exército do Thanos babau, e o Tony babau também, cara. É triste pra caralho. Sabe o que é legal nessa cena? Porque, segundo os irmãos Russo, o Tony ia pegar as joias e fazer o snap sem dizer nada. Eles gravaram assim, sem dizer nada, né? Só que aí eles viram a cena filmada e ficaram pensando, a gente devia fazer o Tony falar alguma coisa. Até que alguém sugeriu pra eles, e se vocês fizerem o Tony falar, eu sou um homem de ferro, igual no fim do primeiro filme? Aí eles se tocaram... Precisamos filmar isso amanhã. Ah, é? Eu não sabia. Já tinha sido filmado tudo. Tipo, o Thanos falando, eu sou inevitável. Aí ele, o Tony rouba as joias e fala, e eu sou o Homem de Ferro e faz o snap. Era pra ele fazer o snap sem falar nada. Foda. Fica muito mais foda. Dá uma sensação de fechamento, né, cara? Encerra com quem começou, né? Sim. E encerra do jeito que começou. Eu sou um homem de ferro. Fim. Acabou. Entendeu? Por isso é que, pô, a gente sabe, né, que os Vingadores originais são super importantes por todo esse arco que foi contado nesses filmes todos. Então, eu vi gente reclamando que o Cap aparecia demais. Cara, esse filme é do Capitão, entendeu? Porra, ele aparece mesmo. Esse filme é dos Vingadores originais, né, cara? Pois é. Esse filme é a despedida deles. Pô. Qual o problema de vocês, né? Então. E teve de tudo. Teve finalmente o Capitão soltando um avante Vingadores. Nossa. Nunca tinha dado grito de guerra até hoje em nenhum filme, então. E nem foi um grito de guerra, né? Ele falou um Avengers. Assemble. Assim, ficou foda. Achei interessante também nessa batalha que eles perderam completamente qualquer receio de tirar as máscaras pra falar, né? Sempre que alguém ia ter um diálogo, a máscara saía, ela pá, volta lá a máscara. Os caras não param, né? É, porque tem que mostrar a cara do ator, né, cara? Mas eu acho isso legal, né? Então, o filme é feito pros fãs e pra equipe, pros atores. Por isso que tem depois a cena com os autógrafos de cada um. É sensacional. Que é lindo, né? Ah, aquilo foi tão Star Trek 6, cara. É, eles confirmaram a referência. O quê? Do Jornada nas Estrelas 6? É. Ah, que legal. Aquilo ali é como se fosse... Sabe, é tipo, por exemplo, pegando um tema recente, né? Vídeo de casamento que você faz um vídeo sobre a família. Eles fizeram isso. É um vídeo sobre a família que se formou em 11 anos. Sim, sim. É uma família mesmo, pois é. E isso é foda, cara. Isso é muito foda. As fotos, você vê nos vídeos que eles postam no Instagram, as coisas, é muito fofo, é muito fofo. E o Tony é muito fofinho com todo mundo, principalmente o pessoal novo. Ele fez um jantar pra todas, um almoço pra todas as meninas, né, pro E-Force. É. E foi super legal, assim. Quase interessante também que a gente tem que citar aqui, que é quando o Tony pergunta pro Doutor Estranho se esse era o futuro que ele tinha visto. Ele responde, se eu contar, não acontece. É muito bom isso, cara. Ali todo mundo já podia ter previsto que vai dar merda, né? Pro Tony. E depois é interessante porque o Doutor Estranho fala desde o início, né, que a importância dele pra ele é que a joia permanecesse viva e não o Tony, né? Eu vou defender a joia, eu não vou defender você. E acaba que isso se concretiza, porque o Tony... Eu tinha visto, né, cara, que o Tony não tava no futuro. Pois é. Ele é o último que olha pro Tony e levanta só o dedinho, assim, ele fala assim, wait for it. Exato. Tipo, tá na hora, filho. Tá na hora de você fazer o seu... Vai lá ser bonito. Exato. Cara, e é bonito também você ver, né, que tem o sacrifício do Tony, como a Natasha também tinha se sacrificado. É simbólico, né, esses Vingadores originais aí. Fiquei um pouco intrigado por que o Peter Parker, ele fica mais abalado do que a Pepper Potts. A Pepper Potts é meio que assim, ah, tá, foi. É que ela não tava ali, ela só fez... Cumpriu seu destino, cumpriu seu estranho passagem pela Terra. Nada, é porque ela segura. É. Ela... Eu achei legal ali porque a Pepper conhecia o Tony. Ela sabia que o Tony ia fazer isso desde o início. Uhum. Você nota que ela já tinha essa ideia quando eles têm aquela primeira conversa, que é como se ela autorizasse o Tony do tipo... Ok, Tony. Eu autorizo você a fazer a sua última surpresa que você queria. É, e ela tem que ficar forte pra cuidar da Morgan, né? É. E como que ela faz isso, sim? O que eu achei legal daquela cena é como se ela assumisse a responsabilidade naquele momento. A responsabilidade do Tony em cima do Homem-Aranha vira a responsabilidade dela em cima do Homem-Aranha. Então, quando ela vê aquele menino chorando, desesperado daquela forma, ela tem que se mostrar forte e vamos dizer assim, não é nem no controle da situação, mas ela tem que se mostrar forte porque ele não tem mais o Tony, então o que ele tem agora é ela, vamos dizer assim, indiretamente. Tanto que quando ele vai embora, aí ela desaba de chorar. É como se ela estivesse esperando o Peter sair ali pra ela mostrar a dor dela. Falando dessa batalha final, nesse tipo de filme, nesse tipo de batalha, acho que todo mundo da plateia se sente como eu. Porque eu nunca contei isso, eu nunca escrevi isso na internet e tal. Mas quando eu era criança, eu tive um acidente no banheiro e eu tenho várias cicatrizes na retina. Eu não tenho visão periférica. Que é um dos motivos que eu não dirijo, por exemplo. Quando tem um filme como esse, eu tenho que comprar o Blu-ray e assistir ele em câmera lenta pra me ver todos os detalhes, que eu não consigo ver na primeira. Então, por isso que às vezes também eu vou no cinema várias vezes, porque eu não consigo pegar todos os detalhes vendo uma vez só. E eu acho que todo mundo se sentiu desse jeito, como eu me sinto normalmente, né? O Cardoso até colocou, né, no Twitter essa semana que ele precisa ver esse filme em 4K em câmera lenta, né? Pra ver todas as referências. É só se você pensar do Howard aparecendo em, sei lá, 2 frames do lado da Vespa, né? Imagina o que mais a gente vai descobrir fazendo isso. É, nesse filme não tem como, que nem Ready Player One é muita coisa, só que aqui é mais épico ainda. A diferença desse filme pro jogador número 1 é que nesse filme os personagens podem morrer, né? Sim. Na batalha, né? Exato. A gente acha que eles são de verdade. O jogador número 1 não, é um monte de avatares com todo mundo jogando dentro de casa. É verdade. Cara, mas eu acho que realmente a gente só vai ver todos esses detalhes com a cópia física na mão, ou quem for baixar aí em 4K, sei lá. É, eu ainda tenho essa predileção pela cópia física, né? Eu sou um colecionador inveterado. Mas é um dos filmes que vai ter que assistir em câmera lenta, essa parte, pra poder ver todos os detalhes, todos os... Né, Cardoso? Você que adora o fanservice, né? Puta que o pariu, como eu odeio o fanservice. Esclarece aí que você não odeia fanservice, você odeia expressão, né? Porque, pô, na verdade, cara, fanservice é uma coisa complicada. Tem fanservice nesse filme? Não, é um filme feito pros fãs, mas também não é só pros fãs, então... Olha, é um filme onde a experiência do fã é muito melhor. Se você for pensar em questões mercadológicas reais, o nicho mesmo, né? Nós, os leitores, os fãs e tudo, a gente é o quê? 5%? 10% do box office. O MCU, ele foi desenvolvido para as pessoas que não são a gente. A gente faz o buzz, a gente faz o hype, a gente posta nas redes sociais, a gente coloca as críticas positivas e tudo, mas a gente não é o gross box office dos caras. Então, o filme realmente não é feito pra gente. E eu acho que essas... Então, por mais que... A gente é a ponta de lança. Exato, exato. E então, vamos dizer assim, né? A nomenclatura que o Cardoso não gosta, perdão, eu não tenho outra pra usar no momento, né? O fanservice, ele funciona pras pessoas como a gente, que são, né, a galera especializada, que não é o público-alvo, mas que eles sabem que a gente vai estar ali de qualquer maneira, então eles dão um agradinho pra gente. Eles dão ali um biscoitinho, uma pipoquinha. É verdade. Fala, né, dá um pet-pet na cabeça e fala, pronto, agora isso aí eu garanti agora que você vai assistir meus próximos 22 filmes. Como se a gente não fosse assistir antes de qualquer maneira, né? Isso que a Maria Braga faz o spot do filme. É. Por isso que a Cláudia Leite se veste de Capitã Marvel. Exatamente. Essa geração que foi criada vendo os filmes, que adora os filmes e que é super fã dos personagens e não tem como a gente dizer, fazer gatekeeping dizendo que não, você é fã menor. Só que essa geração, ela não se traduz pro quadrinho. O quadrinho é um formato que não funciona pra essa gente. Quer ver um exemplo? Vendas de quadrinhos no Comic-Con. Em janeiro de 2019, Capitã Marvel foi o segundo título mais vendido. Vendeu 133 mil exemplares. Pra quadrinho, isso é excelente. Agora, não dá pra comparar com um filme que rendeu $1 bilhão. São 10 anos de filmes que geraram uma nova geração de fãs, que só são fãs do filme, que nunca abriram o gibi. Então, o Capitão, quando levanta o martelo, é um fanservice pra essa geração também. Fanservice pra gente é o Rio Hydra, que ninguém faz noção de onde veio. Não, claro que não. Vou dar um exemplo de casa. É, a pessoa que tem uma coleção, inclusive, maior do que a minha, porque eu compro o DVD, depois compro o Blu-ray, quando o Blu-ray entra na promoção, as edições especiais, etc e tudo. É a minha mãe. Sou eu. Não, é a minha mãe. A minha mãe não lê os quadrinhos, mas ela sabe de todas as séries da Marvel, do Netflix, e ela sabe de todos os filmes, e todos os extras, e tudo dos atores. Ela é, vamos dizer assim, a galera certa que eles foram do... Você não conhece os quadrinhos, mas a gente vai te mostrar um negócio que você vai gostar, você vai curtir e você vai consumir isso como se fosse a sua vida. Cara, é impressionante. Quando eu saí de casa, rolou assim, quase como se fosse um divórcio, sabe? Cada uma com a sua pilha de Blu-ray, DVD, falando assim, não, esse aqui é meu. Não, não, eu que comprei esse. Não, eu que comprei esse. Não, mas esse é meu. Não, mas a edição especial que é minha, a edição básica que é sua, foi assim. Então, eu acabei que eu deixei tudo com ela, porque ela fez um, sabe, o gato de botas. Então, foi assim. Então, ela tem uma coleção que vários amigos especializados não têm. Então, ela é exatamente assim, o ponto que eles queriam chegar. E ela nunca leu um dos quadrinhos. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Então, vamos entrar numa parte que a gente comentou lá atrás, que é o sumiço da Gamora do passado. Eu assisti de novo a cena do fim do filme entre o estalo do dedo do Tony até a cena em que o Thor embarca na nave. A partir do momento em que o Tony estala o dedo, a Gamora do passado não aparece mais. Em nenhum canto. Inclusive tem uma cena do Peter Quill olhando uma foto dela com Searching escrito. É, ele tá rodando o programa de busca dela. Assumiu. Mas qual que é a base de procura? Ele tá buscando a Gamora do presente, até onde eu entendi. Tanto faz pra ele. É, ele tá procurando uma Gamora, entendeu? E o sistema não pois tá... Pois é, porra. E o sistema não tá achando, mesmo depois... Mas ela realmente não está na nave e nem no funeral. Ela não aparece em lugar nenhum, então... É. Então... Eu acho estranho ela querer ficar nessa realidade e não voltar pra casa. Eu acho muito estranho. Como? Então, aí é que é o ponto. Se você for analisar bem o alinhamento da Gamora nesse ponto, apesar dela ter se virado contra o pai na batalha final, ela chega na Terra como parte da tropa do Thanos. Sim, sim. E quando o Tony estala o dedo, ele apaga toda a tropa do Thanos. Eu não aceito. Bom, a gente sabe que ela vai aparecer em Guardiões da Galáxia. Mas não sabe se é essa. Não, tudo bem, mas... Porque, mas só pode ser essa, ninguém volta. É essa, né? Então, há a possibilidade que essa Gamora do passado tenha virado pó junto com toda a tropa do Thanos. Sobre a Gamora do presente, a gente sabe que no fim do Guerra Infinita, o Thanos viu a versão criança dela dentro da joia. Então, tem a possibilidade tanto da Gamora do presente estar dentro da joia da alma, quanto também a possibilidade da Natasha estar dentro da joia também. Então. Porque as duas foram usadas como sacrifícios para que o Thanos e o Clint conseguissem a joia da alma. Então, há a possibilidade que as duas estejam dentro da joia. Seria maneiro se essa história do prequel do filme da Viúva fosse só, tipo, uma cortina de fumaça e, na verdade, ela voltasse, entendeu? E fosse depois. Ia ser bem maneiro. Eu não vi nada sobre o roteiro dele, pra falar a verdade. Então eu no escuro. Pensando aí no próximo Guardiões da Galáxia, eles podem aproveitar aquela cena extra do filme anterior do nascimento do Adam Warlock. Exatamente, porque quando que você tá pensa... Extremamente, e ele é um personagem extremamente ligado à Joia da Alma. Exato! Nos quadrinhos ele usava a Joia da Alma pra absorver almas. Tanto que quando ele usou a joia nos quadrinhos, tanto pra absorver a alma do Pip, o Troll, quanto da Gamora, e de uma versão dele próprio, que ele acabou morto e preso dentro da joia por um tempão, até a saga da Manopla nos quadrinhos, quando ele saiu de lá. Mas vai ser divertido ele aparecer, pronto, eu nasci, estou pronto para matar Thanos. Então, amigo. Aí é que tá, ele não foi criado para matar o Thanos, ele foi criado para fuder com os Guardiões. É. Ele foi criado com uma vingança contra os Guardiões por eles terem roubado lá o planeta dos seres perfeitos lá. Questão, do mesmo jeito que sequestraram uma Gamora de outra realidade e colocaram nessa, poderiam ter sequestrado uma Viúva Negra ou duas, para garantir? Poderia, tem aquela parte, né, que o Banner, quando ele faz o estalo, ele pensa, ele tenta trazer a Natasha. A Natasha não consegue, né? Então, trazer ela de volta. Faz parte do... Seguindo as regras desse universo, aquelas que serviram como sacrifício pra invocar a joia não voltam. Mas existe alguma possibilidade que não tem. Sim. Vamos falar agora da questão do capitão, né, cara? Porque ele fica encarregado da missão de devolver joias pra cada um dos seus tempos, as né? As joias e o Mjolnir, né? É. E o Mjolnir, é verdade. Ele também foi tirado do tempo. Verdade. Ele levou o martelo de volta. Ih, cara, ele resolve, entendeu? Dar uma paradinha lá na gente Carter, né, cara? e continuar a vida dele lá. É um final, cara, digno pro Steve, eu acho. O Steve merece esse final. Mas pro Capitão América, eu preferia que ele tivesse morrido na batalha, sinceramente. Caraca, como você é ruim. É, pois é, cara. Olha o nice guy aí se revelando. Eu não tenho obrigação nenhuma de ser bonzinho. Caraca. Nenhuma, entendeu? Ah, mas eu acho que isso diferenciou a questão da morte do Tony e aí deixou... Vamos dizer assim, se os dois morressem em batalha, eu acho que não ia ter tanta importância. Ia ser trágico, foto, né? O Tony ter morrido dessa forma. Porque, ainda mais porque o Tony era chacotado de ser egoísta, de ser não sei o quê, e ele morreu assim, de uma forma extremamente altruísta. Sim, sim. Ele finalmente foi o herói que ele deveria ter sido, né? E o capitão morrer no meio. Ia tirar a força. É, então eu acho que o capitão morrer dessa forma também, o capitão sempre foi o altruísta. Então, ai, o capitão morreu pela batalha, aí o Tony morreu também, tá? Então ele, vamos dizer assim, aí é tirar o holofote da morte do Tony, que é muito poderoso. É, então tá, vocês me convenceram. Cara, o pior é que a gente tem essa questão do Tony ser egoísta, mas no final do primeiro Vingadores foi ele que levou o míssil através do portal, ele também não sabia se ia voltar ou não. Então, não é que o Tony seja, é porque as pessoas nunca vão ver que o Tony mudou. Do primeiro Homem de Ferro. Isso, mas é no final é sempre ele que chega e fala, não, tem que ser feito, vamos lá. A única pessoa que acredita piamente em que o Tony mudou... É a Pepper. É a Pepper. Porque ela que deu o reator de arco de presente. A prova de que Tony tem um coração. Exato. Ela é a única cara que acredita que ele pode ser bom quando ele quer. É, porque ela sabe quem que é o Tony de verdade. Exato. O Tony é muito fachada também, né? Vamos dizer assim, ele tem que mostrar que ele é. Falando do Capitão, cara, eu achei um fim muito legal. Acho que finalmente ele teve a dança dele, né? Pois é, eu acho, né, cara? Que foi... Ele teve o seu tempo de volta. É uma coisa de arco também, cara. Final do Capitão América 1, a gente tem no final desse Vingadores, igual do Tony Stark. Uhum. Final do Tony Stark também. Que ele fala, eu sou o Homem de Ferro. Ele, eu tô te devendo uma dança. Ele morreu. Uhum. Quer dizer, ficou congelado. E no final do filme, ele finalmente cumpre a promessa dele. Né? Ele teve a sua dança. Eu acho interessante que ele volta, né, pra ter a dança, mas ele não tem a dança no salão de baile, não. Como ele imaginou lá no Ultron. Ele tem em casa, ou seja, ele vai viver uma vidinha suburbana, low profile, como aquele cara que a Peggy Carter fala em um dos filmes, não lembro qual, que quem ela se casou? Ela casou com um soldado que o Capitão América salvou nas linhas inimigas. Não, mas olha só, então, isso aí, lamento informar, mas os irmãos russos já disseram que ele vive na realidade lá dele, entendeu? E aí, no final, ele dá um pulo. Ele vive, na realidade, com dois Capitão América. Mas ele não pode. É, não vive, na realidade. Ele vive, ele sim. Volta... Vive. Não, mas ele não tá na nossa realidade. Ele tava em outra realidade. Tudo bem, mas a realidade que ele tá vivendo tem dois Capitão América, sim. Tem, mas não é a realidade que ele pega a sobrinha, entendeu? Não é. Não é, essa é outra realidade. Pois é. Depende pra onde ele voltou. É porque já falaram, não, ele vai pegar a sobrinha, porra, que merda, mas... Sobrinha é neta, mas... não vale. Exato. Ela é neta do irmão da Peggy. É, mas se ele volta pra uma outra realidade, como que ele tá velhinho na nossa realidade? Não, porque ele tá velhinho na outra realidade, ele volta pra nossa velha. Ele tinha um relógio pra voltar, não tinha? Isso, exatamente. Então, ele só não ligou com a hora que era pra ligar. Os russos falaram que ele deu o último salto no final da vida. É. O Peggy morreu, ele deu o último salto. Mas ele não voltou pela máquina. Ele tá sentadinho lá. Exato, ele pode pular em outro ponto. Isso. E o legal é que o Bucky tinha uma carinha de... eu sei de tudo que tá acontecendo. Tinha, ele já tinha certeza que ele ia aprontar uma dessa, porque tanto que ele fala, você tá levando toda a estupidez consigo, tipo, você vai fazer uma coisa idiota, né, cara? Mas que vai funcionar pra você, cara, então vai. Não, ele já sabia, o Buck sabia, ele olhou pro capitão antes e falou, você tem certeza disso? Ele disse... Eles tinham planejado. A minha questão é pra onde o Capitão América voltou? Se ele voltou pro maior... Mas ele voltou pra alguma realidade... Mas qual delas? Em que não podia ser aquela em que a Peggy seguiu a vida sozinha. A mesma realidade... Não, então, se ele voltou pra aquela realidade da melancia sem semente, é uma realidade que não tem Thanos, que não vai ter Thanos reunindo as joias. Ele foi pra uma realidade em que ele podia se inserir no mesmo ponto em que ele sumiu, uma terceira. Pra ele viver a vida inteira com a Peggy, uma realidade limpa. E depois ele voltar pro ponto de onde ele saiu, já velho, só pra ele passar o escudo pro Sam. Bem, então, se essa realidade que ele foi parar, ela é exatamente igual à nossa, tirando um detalhe ou outro, o Thanos com o seu nariz, qual é a necessidade dele voltar? Mas é uma realidade em que o Capitão foi descongelado depois e voltou a atuar. Bem, mas qual é a necessidade dele fazer o último salto? Ele não poderia entregar o escudo ali mesmo? Pela pra linha do tempo normal, ele não ia encontrar com os Vingadores da linha do tempo de onde ele saiu. Ele tinha que voltar pra linha do tempo de onde ele saiu. E se nós sempre estivéssemos naquela linha do tempo? Esse é o problema de lidar com viagem no tempo. Pois é. Isso dá dor de cabeça, mano. E sabe que isso é um meme interno da Marvel, né, cara? Que toda vez que alguém começa a discutir sobre viagem do tempo e aparece alguma coisa disso, alguém vira e fala, viagem do tempo é muito complicado. A gente chegou no mesmo ponto, viagem no tempo é muito complicado. Complicado demais, né? Cara, eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falo pra minha esposa, aceita. Nossa, eu ia falar isso, aceita que dói menos, exato, maravilhoso. Exato, cara. É a melhor, aceita que a cabeça dói menos. É, cara, exatamente. Eu chamo tudo isso de Space Magic, é o que o filme quis. É. Eu tô nesse... É. Mas a graça é discutir nesse... isso. Claro, mas tem... Senão vamos ter que chamar o Departamento de Investigações Temporais da Frota. Pois é, cara. Então, né? O povo do Dr. Who chama isso de... Como é que é? Wibbly Wibbly. Time Thing. Eu ainda prefiro o termo do primeiro Highlander, que é It's a Kind of Magic. Resolve. Pois é, exatamente. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Partindo daqui, o que vocês esperam pros próximos filmes? Chutes. Não, aí é outro podcast, Ronaldo. Pelo amor de Deus. Pô, já tem 2 horas e meia. Mas não querem nem confabular a respeito? Pode ser. A gente vai ficar mais 5 horas aqui, mas tudo bem. Não. Eu tô de férias, e vocês? Mas podcast mais curto que o filme, vocês estão reclamando? É. Não, mas o que vocês gostariam de ver? Ideias novas, assim, pra próxima fase? Saga do Clone. Nossa, cara. Jesus. Quem te machucou? O que aconteceu com você? Desculpa. Tá, então a série do Falcão acabou de virar a série do Capitão América, né? E do Soldado Invernal, porque ele não é mais o... Série Visão e Feiticeira Escarlate não faz o menor sentido mais. É. Aí é que tá. Eles disseram que a série do Visão e da Feiticeira vai se passar nos anos 50. Tá, que pariu. Caralho. Mas aí é que tá. A gente viu no Ultimato, finalmente a Feiticeira tirando as luvas e mostrando o que ela sabe fazer. Sim. Porque a gente tá falando de uma mutante que acabou com todos os mutantes com 3 palavras. Então ela é poderosa pra caralho. Não é a mesma dos quadrinhos, né, gente? Sim, não é. Mas... é uma adaptação dos quadrinhos. Mas se você... algumas joias não são tão poderosas assim. Até porque... né, senão se quebra a máquina. Então, se você partir do princípio que ela é poderosa pra cacete, eu vi alguém comentando isso na internet, que ela poderia muito bem criar uma realidade de bolso, onde ela passou a viver com Visão nos anos 50, tipo um delírio, sabe? Boa, seria boa. E ela já fez coisa parecida nos quadrinhos, então não é difícil. A Feiticeira Escarlate é mais poderosa que a Fênix. Vixe. Mas ela é uma Jean Grey sem telepatia, cara. São escalas de poder diferentes demais ali. São tipos de poderes semelhantes, porém muito diferentes na prática. Então você conseguir fazer você mensurar isso é... Pois é. Ah, cara, é como você chegar e falar assim, quem que é mais forte, o Thor ou o Doutor Estranho? São coisas diferentes. Como sempre, depende do roteirista. É, fora isso, né? É. São fortes o quanto for necessário, né? Dependente de quem escreve. É. Exato. Olha, são 22 filmes que se comportaram como revistas em quadrinho. Sabe, eu gosto muito desse lance de você estar lendo uma revista do Homem-Aranha, de repente aparece o Homem de Ferro e a história continua na revista do Homem de Ferro. É. Era um inferno pra você todas as revistas, mas os filmes foram basicamente isso. Um monte de revistinha que interagia porque eles viviam no mesmo local. Eu acho que uma pergunta interessante é, a gente ficou tantos anos esperando... o Thanos, que era o vilão que ia juntar essa galera toda. Quem vai ser o próximo vilão? Quem que tem... Galactus. Pô, Galactus. Mas espero que não prostituam ele e transformem ele numa fumacinha de novo. Vai ser um negócio... Mas aí tem que trazer o Quarteto Fantástico pra ser brincadeira agora, né? Sim. Pois é, vocês estavam falando da expectativa pro futuro. A minha expectativa é essa, trazer o Quarteto, trazer os X-Men, né? De juntar todo mundo. Eu acho que os X-Men vai demorar mais do que o Quarteto. Se eles forem introduzir alguém primeiro, vai ser o Quarteto primeiro. Não sei, porque o Wolverine estão falando que vão escolher o ator do Wolverine. Então... A expectativa pro futuro... Vamos pensar em questões de popularidade. Por incrível que pareça, o Quarteto é enorme, mas X-Men bate. Sim. O Quarteto... A gente tem que lembrar que a gente tá pensando em World Box Office. É. Tá? Não é mais uma questão só de quadrinhos americanos dos Estados Unidos. E X-Men é impressionante. Os desenhos são muito sempre foram muito fortes na mídia. Pois é. Teve, né, sei lá, 4 séries diferentes. Teve o dos anos 90, o Evolution, depois Wolverine e The X-Men, e teve um outro que eu não vi mais. Mas a força deles midiática é infinitamente mais forte. Então eu acho que a Marvel é muito mais esperta nesse quesito de passar eles na frente dos outros. sobre o que eu gostaria de ver. Só que ao mesmo tempo eles estão muito queimados. Mas eles já rebootaram Spider-Man 3 vezes. O que custa fazer isso com X-Men? Capaz de aparecer o Wolverine antes do resto. O Feige disse que Invasão Secreta é totalmente plausível de ser adaptado, até porque o filme da Capitã Marvel deixa essa brecha aberta, então... Tem um Skrull sumido. É. Tem um Skrull sumido. Então... Os Skrulls estão jogados ali, né? Então faz... tem a possibilidade, sim, de você trabalhar com essa saga. Então... A gente tem que ver que existe um universo completamente novo se aparecendo agora, antes de Quarteto Fantástico e antes de X-Men, que são os Eternos, que já está prometido. Sim. Vai ter os Eternos, vai ter Black Panther 2, vai ter o Doutor Estranho 2, vai ter Viva Negra, vai ter Shang-Chi. Nossa. Que vai ser um outsider do caramba. Pois é, o mestre do Kung Fu. Não consegui entender. Capitão 2. Capitão 2. Sim, Guardiões 3. Que Guardiões 3. Vezes. Que tá adiado também pra 2020, caceta, por causa da estreita do James. Eu acho que se colocarem o Galactus agora, vai perder a graça. Eu acho que ainda tem ainda... Não, agora não. Daqui a uns 5 anos. É, pois é. Tem que ser. Ele é o Thanos. Ele vai aparecer lá no final. Ele é o Thanos da fase 4. Da fase 6, né? Tenho muita curiosidade. Como é que vai ficar o mundo? Como é que o mundo vai se ajustar a esses 5 anos de pesadelo? Porque não foi um dia de pesadelo, exato, né? Foi, né, foi 5 anos. Metade da turma do Homem-Aranha tá na faculdade. Então, essa que é a parte legal desse filme. Se você parar pra pensar... O Thanos venceu de qualquer forma, porque o plano dele não foi anulado, o que ele fez não foi apagado. Quem ficou vai ter que reconstruir o mundo a partir da zica que ele fez. Que é uma grande diferença em relação aos quadrinhos, que nos quadrinhos, quando desfez tudo. Exato. Voltou ao zero. Não tem a memória do que aconteceu, que geralmente acontece em quadrinhos é que zera tudo, né? Ninguém lembra mais. Sim, porque quando a Nebulosa pega a manopla, ela rebuta o tempo em 24 horas, que é o tempo que as pessoas ficaram apagadas. Só que, tanto nos quadrinhos, quando no quadrinho o Arlok acaba ficando com a manopla e assume o posto de Deus Supremo. Aí e o Thanos vai para a fazenda dele e ele tem uma discussão com o Arlok, uma conversa com o Arlok a respeito de poder e responsabilidade. O Thanos, depois que o Arlok vai embora, ele chega à conclusão que ele teve o seu momento, ele fez o que ele queria, o Arlok ficou com a manopla e terá todas as responsabilidades de Deus que ele não desejava. Então ele chega na conclusão que, no fim das contas, a vitória de Thanos de Titã. E no filme foi a mesma coisa, no fim das contas o Thanos venceu, porque o plano dele não foi anulado. E agora cabe a essa nova geração de heróis reconstruir o mundo, reconstruir o universo a partir dos destroços e desses 5 anos. Sim, sim. Reconstrução tá tão forte um tema geral que primeiro vai ter que se reconstruir os próximos Vingadores. Né? Vai ser The New Avengers, vai ser Secret Avengers, o que que vai ser? Mas vai ter que começar a reconstrução desde o setup dos heróis e que dirá os seus mundos. Então eu acho que o tema geral da quarta fase vai ser exatamente isso, de reconstrução. O problema é que não encaixa nesse mundo em reconstrução um universo X-Men. Você tem tanta coisa pra se preocupar, você não vai se preocupar em sair perseguindo mutantes. Ao mesmo tempo que eles podem usar isso como uma desculpa, Deus Ex, magia espacial, qualquer coisa, pra justificar que, de repente, temos mutantes no mundo. Alguma coisa deu errado e... algo aconteceu e, de repente, oi, temos Homem Sapiens Superior, e é isso. Também, também. Eles podem começar, tipo, ficar meio low profile, um negócio assim, mas... Pois é. É possível. Um efeito colateral não é difícil. Só lembrando pra vocês, para os ouvintes que são colecionadores inveterados como eu, já tem aí a promessa de uma caixa especial com todos os filmes. Jesus amado. Nossa, imagina, cara, vai falência, com os 22 filmes. E eu digo para vocês que não há limite para o valor dessas coisas. Então, preparem-se. Limites? KKKKKK, limites. Pô, com certeza. Heroes. Get it together. Avengers! Assemble. Olha, eu só acho que o filme, ele tem uma grande... Eu só digo pra vocês que ele fez uma coisa que a gente... Eu não pensava quando eu era adolescente ou quando eu era criança, porque lá em 1989, eu tive que ameaçar a minha mãe de morte pra ir comigo no cinema ver Batman, de Tim Burton. Que maldade, né? Cara. Nossa, Batman. E hoje ela quis ir sozinha ver Vingadores. Você não vai me levar pra ver Vingadores? Falei, caralho, mano. Olha só as coisas mudando, né? Olha que beleza. Olha que é muito delícia. Bom. Eu levei minha mãe pra assistir Capitão Marvel. Foi maravilhoso. Nossa, nossa, filha, que filme ótimo. Adorei ela. E antes que seja tarde, assim, eu gostaria de deixar claro que a Cutie Pie Sensei ficou uma Capitã Marvel melhor que a Brie Larson. Eu não vi essa. Cutie Pie Sensei. Ficou muito legal. Ela ficou muito bacana. Mas, gente... Nossa. A Brie é uma fofa, vai. Eu acho que ela desempenhou bem. Eu adoro a Brie como Capitã Marvel. Eu acho que ela ficou maravilhosa e ninguém faria melhor o personagem. Eu vibrei em todas as horas que ela apareceu, exceto dando entrevista. Mas então, a parada da Brie nas entrevistas é muito simples. Ela responde da mesma forma que o Downey Jr. Eu sei que a galera acha que tá ok pro Downey Jr. e pra ela não tá. Então eu me divirto com as reações das pessoas sofrendo por causa disso. Eu acho que o Chris Hemsworth e a Brie Larson devem rir dessa história, na boa. É, eles são super amigos e é muito boa a carinha que o Chris Hemsworth faz depois de, sabe, ele faz meio that's my girl, assim, sabe, a carinha dele é muito fofa. O Chris Hemsworth é meio palhaço mesmo, cara, então eu acho que ele curte essas coisas, ele gosta de ser. Eu gostei, inclusive, muito dessa caracterização do Thor depois do Ragnarok em diante, porque é como o Hemsworth se sente à vontade, né, ele é bobão, ele em Caça-Fantasmas é aquilo normal, então ele ficou muito mais à vontade com aquilo e a maneira como transformou naquele Thor mais caricato, mais icônico dos anos 70, né? Aquele desenho que tinha 2 frames por segundo. Mas funcionou justamente porque aquela seriedade, aquela coisa, eu quero ser senhor dos anéis do Thor, não funcionou. Pois é. O Thor funciona muito melhor nessa coisa meio galhofa. Sim. Do que querendo ser uma coisa séria. Filme de romance. O Deus, todo poderoso. Heroes. Get it together! Avengers! Assemble! Pô, então queria agradecer muito aqui ao Pablo, que caiu, e queria agradecer muito a Pris também. Pris, brigadão pela presença, foi muito legal te conversar sobre esse filme tão foda. Ah, eu que agradeço, como eu falei, eu sempre me divirto aqui com vocês. Pois é, a casa é sua, volte sempre, por favor. Com certeza. Cara, a única mensagem que dá pra gente acrescentar é: obrigado, Stan Lee. Obrigado, Jack Kirby. Nossa. Por esses incríveis personagens, muitos deles com quase 80 anos de idade, com histórias e aventuras que foram, nesses últimos 11 anos, finalmente contados no cinema da maneira que precisavam e que tinham que ser contados. Exato, cara. Então tá, galera, a gente volta semana que vem com outro programa. Queria pedir a todo mundo pra colaborar com o nosso padrinho, nosso PicPay, dá uma força aí pra gente, que a gente vai continuar produzindo casts muito legais pra vocês. E é isso, semana que vem a gente está de volta. Valeu, galera! Never thought that you would be standing here so close to me. There's so much I feel that I should say. But words can wait until some other day. Kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt. Não, e é interessante que esse filme não tem cena pós-crédito, né? Mas tem um áudio pós-crédito que o Iron Man, né? O Tony criando a armadura. É o Tony martelando a armadura Mark Zero na caverna do primeiro Homem de Ferro. Pois é, o primeiro Homem de Ferro foi o Mark Zero do MCU também, então é legal isso, esse simbolismo de fechar. É, fecha como... Com esse som, fecha, né? Como começou. Maneiro. essa parte aí ficou ótima. Acho que eu vou botar depois da vinheta final, assim. Eu boto esse pedacinho que ficou muito engraçado. Não pode, porque Vingadores não teve cena pós-crédito.